この番組はアニフォーティスとガンブご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ah, hoje sou eu? Jake Swallow! Oi, eu sou o Dark e o ensino médio está impregnado no meu ser. Oi, eu sou o Live de um mercenário e eu quero saber quando é que eu vou começar a ganhar dinheiro com essa merda. E o Luan tá com uma crise criativa e tá calado e rindo. Por que você não usa aquela coisa que você usa sempre, Luan? Porque eu queria continuar brincando de Pantera. Oi, eu sou o Luan. Isso vive... A ordem não é essa, Luan. Primeiro o nome, depois a frase da nação. Oi, eu sou o Luan e eu queria continuar brincando de Pantera. Aí, não tente inovar. Oi, okay? Oi, eu sou o Live de... e... Você já se apresentou, seu idiota. Não, mas eu tenho outra frase. Eu sou o Live de... eu não quero continuar brincando de Pantera, que isso é pauta... é requentada. Não gasta. Guarda pro próximo. Tá bom. Tá bom, eu tenho uma nova frase. Qual? Oi, eu sou o Luan e eu não gosto de mestres imprevisíveis e eu... Como é que era mesmo? Pronto. Ah, que engraçado. Muito bom, né? Isso vai ser engraçado pra 4 ou 5 pessoas. Ah, muito bom. Piadinha interna aqui, muito legal. É bom como ele se preocupa com os nossos ouvintes, né? A maioria que não vai entender. Na verdade... Ué, o Darko já fez uma declaração pra Ra, qual o problema? Não, assim, qual o tema? Então, eu queria explicar para as pessoas o seguinte... A gente tem que ir pros e-mails antes de ir pro tema. Não, a gente tem que anunciar o tema. Qual é o tema? Esse é o problema. Nós estamos aqui hoje e furaram exatamente umas 3 ou 4 pautas. Pois nenhuma delas deu certo porque a gente não sabia o suficiente para falar delas. Exatamente. Então a gente precisa de mais tempo para pesquisar. Aham. Uhum. Enquanto nós pesquisamos, nós resolvemos... A gente pensou também. Bem, eles vão estar bem ocupados com o J-Spot, então não vão ligar muito pro tema desse J-Cast. É, então dessa vez a gente resolveu falar sobre nada. É, nós vamos ficar uma hora e meia falando sobre nada. Ou duas ou três falando. Talvez discutir sobre Evangelho, ou Rain. Na verdade, se a gente quiser... na verdade, eu comprei a pauta na banca de jornal. É, que vocês vão ver no G-Spot uma foto da pauta. Nós abrimos vários sites da internet e vamos ficar aqui lendo notícias de outras pessoas descaradamente, sem dar a fonte. Ou não. E comentando sobre elas. E vocês vão achar interessante porque vocês não vão precisar entrar na internet. Ou não, porque hoje o programa é do ou não. Não é? Ou não? É. Ou não, né? Ou não. Então vamos pros e-mails? Vamos pros e-mails fakes, porque não vamos fake e-mail nenhum agora, né? É, os e-mails a gente vai ter que gravar depois. É, os e-mails serão gravados depois. É, porque... E pessoas, mandem e-mails. Mandem e-mails, pelo amor de Deus. Principalmente porque tem gente que faz comentário legal nos comentários, tem gente que faz comentário legal no Orkut. E não faz por e-mail. Não faz por e-mail. Ninguém aqui vai ler Orkut, mano. Não, o negócio é o seguinte, a gente pode até ler, só que esperar demais que a gente fique fuçando Orkut antes de gravar, fuçando comentários antes de gravar, se a gente tem os e-mails pra compilar tudo de interessante que a gente precisa. Nós temos uma vida. Então, por favor, facilitem pra gente, mandem e-mail, porque a gente não vai comentar de Orkut, não vai comentar de comentário, porque senão o pessoal também vai ficar mal acostumado e não vai mandar e-mail. Na verdade, pare de mandar e-mail. A única que precisa mandar e-mail é a Likachan. Ignorem isso. E-mails! Então não vou mais pedir pra ela mandar e-mail. E-mails! E-mail. Mandem e-mails de voz também. E Likachan também, mande mais e-mails para mim. E-mails. Otsu. Oi! A Otsu está aqui, ela não está no resto do programa, mas ela está aqui hoje. É que na verdade... Já está gravando? Eu tava brincando de Big Scone. Não, na verdade ela tá muito rouca, então ela tá falando só agora nos e-mails. Oi, gente! É, e depois o resto do programa ela vai continuar muda. É, exatamente. É? Porque nós não estamos gravando uma semana depois que gravamos o programa inteiro. Não estamos. Na verdade, a gente... Isso não está sendo gravado um dia antes do programa ao ar. Claro que não. A gente escravizou a Morimundo e ela tá fazendo comida pra gente. Ela vai fazer, né, no resto do programa. Na verdade, isso tá completamente errado, porque vocês estão me devendo um sanduíche de frango de peixe há séculos, que foi só no primeiro programa que eu comi. Cara, essas piadas já passaram. E o cuscuz de leite condensado também não interessa, mas eu acho graça porque o estômago é meu, dá licença. Obrigada. Tá bom. Mas a gente te dá no por trás, né? Não, muito obrigada. Não me dá nada por trás. Não, muito obrigada. Se apresenta aí, você não se apresentou. É, você não se apresentou. Se apresenta. Oi, gente, eu sou a Otis e ninguém me dá nada por trás. Não acredito. Mas então, unbelievable. Mas então, eu ia fazer um comentário, mas é melhor não. Mas então, pessoas, o J-Spot está no ar. Palmas. Eu não posso bater palmas, estou segurando o microfone. Mais uma promessa cumprida, na verdade é a primeira. É, o J-Spot. É o início do fim. É. O J-Spot está no ar. Agora, desse morreu. É, isso eu ia falar, desse morreu, fudeu. Acabou, o J-Spot está no ar, não só na última edição, como de todas as outras. Olhem aí nas edições antigas. Não de todas elas. Não todos, porque nem todas têm. Eu recomendo o J-Spot da edição 11, que tá muito interessante. Mas olhem todos os J-Spots, que tem várias coisinhas. Vejam os J-Spots de todas as... Todas faltou as... o Naruto Ball Z também. Faltou só o Naruto Ball Z que tá faltando. O resto tá tudo lá. Tudo que a gente prometeu está lá e tem coisas a mais também. Ou seja, não é coisa de político. Vocês realmente comprem com promessa. É, sim, eu demorou, comprei. Mas foi. Demorou, mas é valor. Demorou, mas saiu. Então, que nem o Maluf, rouba mais faz. Outra coisa, mandem e-mails... Porque o nosso número de e-mails está caindo drasticamente. Daqui a pouco não vai ter mais sessão de e-mails. Não admite isso, porque as pessoas vão pensar que ninguém escuta a gente. Não, eu admito sim, porque eu sei que a gente escuta a gente. Você, eu sei quantas pessoas escutam. Tem que se manifestar, a gente. Nós contabilizamos os downloads e sabemos que são milhares. E eu sei que a gente não recebe nem 1% de... Vocês não sabem escrever, porra. Então escrevam pra gente. Por favor, mandem também mensagem de voz, que a gente vai comentar. Falando sério, a parte de e-mails, por mais que a gente zoe, por mais que a gente fale um monte de coisa, é a chance que vocês têm de participar do programa e fazer parte disso aqui. Se não tiver e-mail, não vai ter sessão de e-mail. Se não tiver sessão de e-mail, vai ser só a gente, vai ser a ditadura de vez. Se não tiver sessão de e-mail, eu vou ganhar outro quadro pra eu falar sozinho por 20 minutos. Se não tiver sessão de e-mail, imagine a insuportabilidade da situação, vivendo só com o Levin Gill, sem calar a boca. Pois é, se vocês não mandarem e-mails, não vai ter mais e-mails. Então mandem e-mails! É, aproveita agora pra mandar e-mail, porque se você mandar, você com certeza será lido, porque só vai ter o teu. É. Ou não, porque agora que a gente pediu, todo mundo vai mandar. É isso aí. É, a gente vai ler de todo mundo. Na verdade, a gente tá lendo um pouquinho e-mail, porque o programa ficou enorme. A gente ficou horas falando besteira. É. Mas então, o primeiro e-mail eu deixo pro Live Mindil. Coloca a musiquinha de fundo aí, tem aquela francesa que o povo fica gemendo. Essa é da flor de cerejeira que floresce. Se você disser flor de ipê, cola mais. Essa é da flor de ipê que baixou, ilumina os meus dias. Que me inspira todas as manhãs. É da Lika Chan. Ah! Aê, Lika Chan. Tá pegando, hein? Ainda. Ainda não. Ainda? Ou seja, vai pegar. Olá de novo. Olhem como ela introduz o e-mail bem. Olha a forma tão inspirada. Eu tô muito estranha, sabia? Depois aí que eu dei uma sumida, vocês estão falando tanto em negócio de introduzir, link, cabo. É, falta mulher muito tempo, né? Homem sozinho muito tempo, né? É, não. Nenhum de vocês teve capacidade de dizer meu nome certo. Nenhuma parte dele. Como assim, não é? Não é o Lindsay? Ué, não é Lindsay? Ué, é o que então? Não é vai? Dela? Lindsay Weinberg. Não é Weinberg nem Weinberg? É o como então? É, bom, meu comentário é... De todas as coisas que eu poderia esperar do Live in Deal... Ir com a minha cara realmente não estava na lista, mas o que foi aquilo? O que foi aquilo, Levin Gil? O que foi aquilo? Eu vou explicar o que foi aquilo. Vamos fazer agora uma espécie de visualização criativa. Lika Chan, eu vou explicar. Eu olhei pra você, eu visualizei um futuro para nós. Nossa, pra cara, nós? Que coisa profunda. Pra você, né? Pra eu é ótimo. Ah, pra ela e pra você, mim. Pra você mesmo. É. Imagine-se, Lika Chan, numa quarta-feira, meio-dia, nós dois, na nossa casa, o Orion e o Thor estão brincando lá fora. Meu Deus! Cachorros? Não, nossos filhos. Nada! Nossa! A Penélope e a Persephone estão dormindo. Isso vai ser editado, né? Não, não será. Você está lá lavando as minhas cuecas no tanque. Para tudo, por que ela tem que lavar as suas boinas, né, cara? Você está lá com aquele cabelo amarrado, com a chapinha vencendo, o suor escorrendo, com o cigarrinho precariamente equilibrado nos lábios, sacudindo toda enquanto esfrega a cueca, entendeu? Ou seja, esse é o futuro. Acabou de matar todas as chances que você tinha, que eram íntimas. Por favor, edita isso. Que coisa horrível. Eu concordo com o Luan. É, mais uma coisa, Rebelde é tão ruim quanto Calypso. Que isso? RBD é muito bom. RBD é ótimo. É ótimo, pop latino de primeira. Tão bom quanto o Apocalipso. Se bem que se a Lika Chan falou que é ruim, então eu acho que é ruim. Não, deixa eu te comprar assim. Cara, eu acho que Rebelde é péssimo. Não, vá pro lado negro, cara. Cara, o que eu fiz 5 anos da minha vida assistindo aquilo? Eu vou queimar todos os meus CDs. Não, não faço isso que dá. Sobre censura, quem aqui já viu Inukami? Eu não vi. Onde tem um elefantinho como censura. Inukami. É Inukami. Onde tem um elefantinho como censura. Bom, não vejam, é um lixo. Sobre anime na Globo, eu nem chamo aquilo de anime mais. Ela mandou um link com a imagem do elefante que eu vou botar no. Que vai estar no G-Spot, que é muito engraçado. A propósito, tem uma camisa do filme, sabe? É sobre um deus cachorro. É. Nossa, se você não me dissesse, eu não ia saber. Faço a mínima ideia sobre o que é. Nunca me. Um deus cachorro é um cabelo de cachorro. Vai dar tchau pra Lika-chan? Tchau, Lika-chan! Lika-chan. Ele já tá inspirado. E ela não se despediu, você percebeu? É, a Lika-chan não se despediu. É, é porque ela já é de casa, ela não se despede mais. Ah, claro. Então, Lika-chan, você continue sonhando comigo. Eu sei que deve ter sido muito difícil me tirar da sua cabeça. O próximo e-mail é do Leandro Rodrigues Pinto. Oi, sou o Leandro de Curitiba, enchendo a paciência mais uma vez. Me respondam, como vocês deixaram o Darko participar do programa censurado se ele é de menor? Como vocês deixaram? É porque vocês irresponsáveis. Rola uma troca de interesses nisso. A gente quer que ele mate algumas pessoas. Seus irresponsáveis. Então a gente deixou. Irresponsáveis. Pô, vocês que moram mais ao norte do país não sabem nada de geografia nacional. Vocês nunca sabem nada do sul. Eu sou geograficamente inapto, não escondi isso de ninguém. É, na minha vida eu só passei por 3 estados. Foi Rio, São Paulo e Bahia. Eu decorei todos. Não fui pra mais nenhum. Gente, o Darko já participou do Carnaval em Salvador. É, eu já fui no Carnaval de Salvador. É, muito bom. Meu bom. Mais entendido. Eu também já fui. O amor me pegou. O Darko é o mais verdadeiro, vai durar, pra lá de fevereiro. Mas então, ele conhece a única música do Splash com banana de cor. Odeio admitir, mas Live in Deal, parabéns, os botões novos ficaram muito legais. Olha, eu tô me sentindo tão útil ultimamente, né? Não é? Ó. Que bom, né? Ainda bem que eu baixo anime, filmes e séries, pois não tem censura, corte e posso ver a qualquer hora. Ele não baixa, ele compra o DVD original que tá R$44 é o bolo. É, muito baratinho. Nós já demos essa notícia não hoje? Baixa, vamos dar depois. É, vamos dar hoje. Virou. A Disney foi contra o casamento, já tem anos que o Mickey e o Donald enrolam a Minnie e a Margarida. Que verdade. Susto! Enrolam é verdade. Casamento, Mickey e Donald? Não, que o Mickey e o Donald enrolam a Minnie e a Margarida. Isso cada um com a sua respectiva namorada. E realmente a censura de matar qualquer um. O filme Initial D foi um cúmulo dos cúmulos, veio com o nome de Racha Velocidade Sem Limites, que eu já falei sobre isso. Uau. A dublagem ficou lixo, eu não vi. E a legenda era igual a dublagem, a legenda tava muito ruim. É, ela me chamou de desgraçado porque eu contei o final de... Ele. Eu tô com uma mania hoje de achar que homens são mulheres. Ele tá vendo mulher em tudo, né? Que perigo, hein? Ele me chamou de desgraçado porque eu contei o final de School Days. E ele terminou de baixar agora e não vi ainda. Esse não é o final de School Days, esse é o final do jogo. Não sei se o final do anime é igual. Ele falou 3 finais, mesmo porque cara. Eu tive que baixar tudo porque o Darko me obrigou. Tá baixando, né? Por favor. É. Nunca que o Luan vai ficar emo, o cabelo dele não desce. Só cresce pra cima. Cresce bem. Cresce bem. É, peraí. Quem não... é essa, Luan? É ele, é o Leandro. Quem é ele, Luan? Oh, isso é um elogio ou uma ofensa? Te conhece muito bem, hein? Ó, meu cabelo é bom. E o Ming manda uma foto pra ele. Ele virou só fã. Seu fã. Cara, ele é homem. Entende, Darko. Leandro Rodrigues Leandro. Pinto, um homem. Pinto. É. Virou seu fã. Um abraço, galera. E a Otsu não desligou o MSN. Eu não tenho MSN, isso é coisa da sua cabeça, meu filho. Rodrigo de Souza, olá. Então, aqui no Nordeste, pelo menos aqui na cidade, não chama pantera, muito menos calango. Risos. RS. RS. Bom, aqui se chama verdura. Verdura? Não faz sentido nenhum. Pois é, não faz... Pantera não que pantera não, faz é. Sentido, mas... Mão negra acho verdura, que é mais faz sentido. Ou porque verdura ele não é sabe, quadro. Gente. Ah, também tem outros que chamam de mão negra. Mas é mais conhecida por verdura. Bem, é só isso. Não tem nada de calango. Até. Ah! Pra garota. Que não faça a menor ideia de quem seja, qual o nick, qual o nome, blá, desculpa. É Yuming. Mas... Provavelmente. A baixinha. É Yuming. É. Mas, poxa, eu amo a sua risada. Não sei, é diferente. Me lembra a risada das hienas. Acabou com ela. Das hienas de Timão e Pumba. De Timão e Pumba. Uau. É... Bom, esse pessoal tá fazendo uns elogios meio estranhos não, hoje, é? Né? É cara, ô Rodrigo, isso é um elogio ou uma ofensa? O melhor elogio ainda foi o do Live in Deal pra Lika-chan, né? Bom, vou parando por aqui e até mais. Por que a vida é um morango, por gente? Por que a vida é um morango? Perguntem pra Yuming. Pra mim, porque ela é vermelhinha e molhadinha? Pra mim, a vida, segundo a Chinaringo e segundo um cover que ela fez, não lembro de quem? Uma maçã? Não, a vida é uma grande cebola que quer nos fazer chorar, mas só os amor pode fazer sorrir e ser feliz. O que o amor tem a ver com a cebola? Isso é muito lindo. Não é? Isso é muito lindo. É? Lika-chan, não amo mais você, agora eu amo Darko. É da Chinaringo, gente, tá? Gente, e eu tá, aí, já, não é tá, aqui já, agora. Não, eu já saí do meu momento. Tá, Luan, leia o Gilps. O Gilps que eu tive que duas vezes falar, meu filho, não reclama aqui na comunidade. Não era pra eu ler? Não, mas rapidinho. Eu falei duas vezes ele. Pra fala ele. Disso depois o também. O Gilps não reclama aqui na comunidade. Manda e-mail pra gente. Manda e-mail pra gente. A gente vai ler com muito carinho. Esse e, aliás, é o fã consumidor que tá sempre reclamando. A gente não tem medo de crítica. Inclusive críticas boas, que a crítica dele é melhor que a do outrozinho lá, o Catatau, né? Catatau deu umas críticas muito malucas. As críticas dele estão um pouco mais fundo. E que eu me lembro, inclusive, acho que ele falou que não era Gilps, era Gilps. É, eu ia falar Gilps. Ah, então é o Gilps. É o Gilps. Então, esse e-mail do Gilberto Gilps. Oi, eu pessoal. Acho que ele é o Gilberto Gil. É verdade. Tá se disfarçando. Ele pensou assim: como que eu vou fazer pro meu plano ser reconhecido? Gilberto Gil. Gilberto Gil era aquele do. Gil... Aqui, agora. Não adianta. Meu Deus! Esse é o Gil Gomes! Peraí, Gilberto Gil. Gil que canta. Cara, o Gil. Cara, aquele cara é muito chato. Nem todo mundo que chama Gil é parente. Pra vocês verem como eu entendo de cultura de massa brasileira, né? Oi, pessoal. Ele é enorme, você vai ler tudo mesmo. Tá, lê logo. Se eu começar logo, é melhor. Termina logo também. Eu vou ali tirar um cochilo e já volto. Tá, falou. Vai com Deus e as hienas. Oi, pessoal. O JCast tá sempre muito bom. Não tenho nada pra reclamar sobre o programa, mas gostaria que não prometessem algo que não irão cumprir. Olha, estão batendo em mim. Peraí, exclamação. É, aonde? O que você cumpriu? O que você prometeu? Olha só, eu prometi entregar na data quanto à edição. O problema é que a gente tá tendo outros problemas que não me deixam revelar. O problema é que são outros problemas. São entendeu? Outros problemas. Daí, de novo problema. Problemas de cunho pessoal. Só que nem é pessoal, não é pessoal, não é técnico mesmo. Aí não, a coisa não desproblematica, entendeu? Desproblematiza? Né? É o seguinte. Até acordei, eu tava dormindo ali, até acordei depois. Mas o que tá acontecendo é o seguinte. Agora não desproblematizar. A gente tá quase lá, sabe? A gente tá quase na data. Eu acho que o próximo sai na sexta e a partir daí sai sexta. Tanto que vocês vão perceber que esse programa tá saindo um pouco mais cedo, justamente por isso. Foi a alternativa que a gente achou. A gente tá tendo que acertar. É especial. A gente tá tendo que acertar o calendário, tá um pouco complicado, mas a gente tá indo. A gente tá lançando esse mais cedo, justamente pra poder o próximo aí sim sair na sexta-feira, eu acho. Mas aí, que provavelmente não vai acontecer. Todos vão sair na sexta-feira porque a gente vai estar com o calendário arrumadinho e bonitinho. Ele continua aqui com o e-mail. O J-Spot tá muito legal. Vi o vídeo da dublagem de Samurai X e quase morri de rir. Eu não vi porque eu tenho discado e o vídeo tem 5 minutos, cara. É muito cara. Perfeito. Só tá no final, demora muito. Depois eu vejo na casa do Luan. Seria muito bom se colocassem a playlist dos programas do J-Spot. É um negócio que eu não fiz, o pessoal pede, mas eu não fiz. Eu pensei em fazer, mas não fiz porque é muito gordo, sabe? Ocupa muito espaço. Olha o preconceito com os gordos. Mas ele é um gordinho. Só que gordinho não entra no céu, então, né? Então você vai abrir. Olha, o J-Spot. Depois que eu vi ele, que eu ouvi hoje de com essa camisetinha, ele não é gordinho, mas, não. Luan. Na camisetinha cor sim, cor não, né? Cara! Quem disse que o Darko vai pro céu? Ele é gordinho, ele não vai pro céu, como ele sabe dizendo, disso. Como eu ia dizendo, é muito gordo, sabe? Você vai abrir o J-Spot, só vai dar playlist, não vai dar mais nada. Então eu resolvi não botar playlist lá. Agora, playlist não é coisa de Deus. Se vocês ouviram uma musiquinha legal, quer saber o que é, vem me perguntar, pergunta pra comunidade, pergunta por Scrap que eu digo. Vocês esqueceram a censura do corvo do anime Air Gear. Ele não deu detalhes no e-mail, mas ele falou lá na comunidade, eu vou colocar também no J-Spot vai, a censura isso, do vai corvo, que é hilária e que é estranho porque foi feito no próprio Japão, né? Acho que a gente no Kami também. É, provavelmente, né, pra ser uma censura tão inusitada. É, então japonesa, né? Mas criativa. Enfim, aqui no sul, pelo menos na minha cidade, não tinha Brincadeira da Pantera, mas tinha uma muito parecida com o nome de matemática. Eu gostei dessa. Eu também gostei. Se consiste, se falar um número, logo após tem que falar a palavra matemática. Se essa pessoa se esquecer de falar, ela ficava levando porrada até fazer uma contagem regressiva de 31. Meu Deus, que coisa violenta. É um pouquinho mais maldoso do que a Brincadeira da Pantera, né? Mas ok. Ele continua aqui. Sei que é algo baca, mas por que vocês não pedem para os ouvintes criarem um mascote ou um logotipo para o JCast? Ou até mesmo o Tibi, dos membros do JCast. Imagina um Tibi emo, seria eu. Outro pálido, porque vive de luz, esse nós sabemos quem era, né? Eu? Um com chapéuzinho de porco, seria outro. E o Darko, como seria? Seria eu? Eu seria alguma coisa estranha. Eu já pensei nisso. Quanto chapéuzinho de porco? Não, da foto. Inclusive, você tá no... Seria igual o Astro Boy, o Darko. Só que com cabelinho enroladinho. É mesmo, cara! Pronto. Igualzinho o Astro Boy, meu. E o Kiko também, o Kiko do Chaves. O Astro Boy é o Kiko. Isso me lembrou a festinha que a gente fez. Dá. Gente, eu acho que eu tenho a foto do Darko como Kiko. Eu vou procurar e vou mandar, cara. Não, mas ele não é igual ao Astro Boy. É idêntico. Dá. Só falta o cabelinho enrolado no Astro Boy pra ficar a sorte do Darko. Põe uma e tira a camisa aí pra ver se você fica igual ao Astro Boy. Não, não, não. Do Astro Boy? É. A gente tá, foi no programa que você não participou. Ainda, né? Aliás, a gente nem falou isso ainda, a gente já falou isso depois do Astro Boy. É, a gente não falou ainda, isso não aconteceu. Isso é spoiler, para. Não, peraí, vocês estão falando do futuro. É, nós estamos falando do futuro. Olha só, vocês viajam no tempo, cara. É o reverso que faz isso por nós. Ele descobriu essa nova função no poder dele. Olha, cada episódio é uma descoberta diferente. Mas então, como eu ia dizendo, a gente tinha pensado em coisas assim. Todo mundo já tinha pensado, a gente tem zilhões de planos pro JCast, só que a gente tem que aprender algumas coisas. O plano inicial, no caso... Chamada Dreamweaver, antes de botar esse monte de planos em prática. O plano inicial, no caso, seria a gente deixar em evidência nossos superpoderes. No caso, seria o clorofilo, o weirdo, weirdo, o reverso. Clorofilo, é clorofila mesmo. O decibel, tá bom. A decibel. A slasher. Que slasher. Que ela abre corpos e corta. E o burocrático. E o burocrático já morreu. Burocrático barra antisséptico. Barra antisséptico. Não, ele saiu do grupo. Ele saiu do grupo, é verdade. Agora ele é super-herói solo. Ah, e agora ele só faz participações especiais. Certo. Gomena Sai por estar enchendo o saco de vocês na comunidade, mas é este o objetivo dela, não? Eu acho que vocês querem ouvir opiniões sinceras, é o que eu estou tentando fazer. Queremos mesmo, parabéns, Gilps. Exatamente, mande e-mails. Só para de reclamar na comunidade, a gente tem e-mail. Pode comentar na comunidade, mas mande e-mails, por favor. E de preferência um e-mail com conteúdo extra, né? Com coisas a mais do que você fale na comunidade. Não, na verdade, vai pro inferno, sabe? Cara, só porque você está no inferno não significa que você tem que levar os outros. Eu não gostei, não. Vai pro Home for Infinite Losers. Eu não gostei do nome dele, eu não gostei da forma isso que ele também fala. Tá no futuro, né? Não, isso tá não, você não censura, no passado. Ah, merda. Tudo bem, desculpe. Eu não gostei dele, acabou. É, ok. Só um minuto, de quem você gosta, afinal? De mim e da Lika-chan. E dos nossos filhos, da Perséfone, da Penélope, do Thor e do Oliver. Lika-chan, meus pêsames. Enfim, ele termina aqui. Sou fã de vocês, de todos vocês, mas lembrando que é em especial o Otsu e o Ming. Da... Obrigada, Gilberto! Não pode ver uma mulher, cara. É verdade. E até mais, assinado Gilps. Gilberto, os preferir o chato da comunidade. Eu prefiro o chato da comunidade. E o último e-mail é da Raíssa Escobar. É fake! Ai, esse é fake. Não é fake. Senhor da Conix e pessoas chatas. Carinha de... Oh! A voz do Darko é muito sexy day. Pô, carinha babando. Fake. Pegarinha, carinha babando. O resto, foda-se. Acabou. Então chega de e-mail, né? Vamos pros e-mails de voz? Vamos pros e-mails de voz? Tem e-mail de voz? Tem um e-mail de voz. Uau. Ah. Grande pra caramba, mas tem. Vamos pros e-mails de voz. Vamos. Oi, galera do JQS, tudo bem? Eu sou a Adriana, tenho 13 anos, moro em América Brasiliense, no interior de São Paulo. Eu não tô mandando mensagem normal, e-mail, pra não ter concorrência, né? Porque se eu mandar, eu sei que vai demorar um século para vocês lerem. E se eu mandar mensagem de voz, eu acho que vai ser mais rápido. E também porque eu tô com preguiça de digitar, que é muita coisa, sabe? Então eu vou falar mesmo. O que eu vou falar nessa mensagem é sobre dubladores, umas curiosidades que eu sei sobre eles. Eu acho que vocês poderão aproveitar elas se vocês fizerem futuramente um JQS sobre dubladores. Bem, em primeiro lugar, eu vou falar do José Santa Cruz, um dos atores do Zoa Total. Eu acho que pouca gente sabe, mas ele dublou o Dino da Silva Sauro em Família Dinossauros. O dublador do Kuririn, Fábio Lucindo, ele já dublou personagens como Buck, do anime Buck, Ash, de Pokémon, Kuririn, claro, e também ele dublou Rei Arnold. Ah, essa é bem interessante. O dublador do Lanterna Verde, Maurice Begger, ele cantou a abertura de Cat Dog. Há uns dias eu estava ouvindo e eu percebi isso. Eu não sei se vocês sabiam já, mas eu achei bem legal. Eu não sei se vocês lembram daquele desenho antigo que passava no SBT. Acho que o nome era Carmen Sandiego. Na música de abertura, o dublador do Timão, de Timão e Pumba, cantou junto com outra dubladora essa música. Bem, agora pra finalizar. A dubladora da Lindinha, Cristina Monteiro, ela cantou a abertura de Testemunho. Eu até percebi que no JQuest 11 vocês tocaram ela, mas acho que vocês não perceberam isso. É isso, espero que vocês levem em consideração a minha sugestão com um JQuest só com dubladores. Bem, acho que é só, né? Um beijão pra todos vocês, eu gosto muito de todos. Otsu, você é fofinha, claro, não no sentido literal. Darkonix, você é bem legal, cara, eu gosto muito de você, eu dou muita risada com você. Luan, você fala muito pouco, fala mais, cara, que tua voz é linda. Live in Deal, ou Live in Hell. Olha, eu gosto muito de você, viu? Apesar de todo mundo te achar um mala sem alça, eu gosto muito de você. Se você tiver, fala mais, tá? E, outra coisa, eu acho que eu sou a única que acha isso, mas o JQuest fica melhor sem o Dichan. A voz dele era bonita, mas nem tanto, não compara com a do Luan. Então, tchau pra vocês, me mandem um beijo, tá? Foi um prazer participar. Beijão. Oi, Adriana de São Paulo. Nós ouvimos a sua mensagem e ficamos muito felizes. E nós estamos aqui hoje especialmente para falar unicamente e exclusivamente sobre o seu e-mail de voz, que foi muito legal e interessante. A Adriana é fofa, né, cara? Ela gosta de todo mundo. Ela. Muito boazinha ela, cara. Demais. Com essa vozinha Adriana, doce dela. Adriana, muito obrigado por ter gostado de mim. Obrigado pelo elogio, vou tentar falar mais. Obrigado e, também, Adriana. Por favor, não deixe, não peça pro Live Indio falar mais. Ele já tá falando ele já muito. Ele fala muito. No 12 e no 13, ele tá falando demais. E a gente já tava pensando no dia que é sobre Seiyu, né, sobre dubladores. Tá nos nossos planos. Um dia vem. E não só sobre os brasileiros, como os japoneses também. Outra promessa. Como vários outros temas que a gente tem pendentes, é, né, senhor Live Jill? Começa a anotar as coisas. E, inclusive, um sobre Tokusatsu, que o Live Jill tá doido pra gravar. Sim, terá um sobre Tokusatsu, e aí mesmo que só eu que vou falar, só eu entendo. Pelo amor de Deus. E... É muito interessante. Ô, Drina, injeta cafeína na tua veia pra ver se você se anima um pouquinho mais. Cara. Não, eu gostei dela. Cara, assim, eu gostei dela, eu também gostei. Tá muito calminha. Eu gostei cara. Dela. Assim. Ela tá areia e Nami. Você tá muito no 110, cara. Gostei, gostei dela. E as curiosidades que ela passou bem interessantes. Eu já sabia da dubladora da Lindinha, porque também era dubladora, não lembro se da Eko ou da Ryoko, que cantava a abertura. Uma coisa que eu sempre gostei, assim, tive curiosidade de ver a cara dos dubladores. Esse eu cara. Sempre decepciona. Esse cara da novela das seis. Ele dubla também. Ele fez. Agora eu não tô lembrando de outros personagens que ele fez, mas eu lembro de um especial que foi no Mulan. Ele fez um. Ah, esse cara dublou um monte de. Ele dublou um monte de personagens da Disney. É, ele gravou um monte de coisa pra Disney. Mas então é isso, né? Beijo, Drina! Beijo, Drina! Um beijo! Beijo, Drina! Boa noite. Então, depois desses e-mails que eu não sei o que tinha neles. É, porque a gente não gravou e-mail nenhum agora, né? É, porque a gente só vai gravar daqui a alguns dois ou três dias. Tá, a gente não. A melhor das hipóteses. É, se a Suzumiya Haruhi não explica o anacronismo deles, a gente também não vai explicar, né? Como você tava comentando? Vamos lançar o 15 então antes do 14 pra ficar mais interessante. Sabe o que é muito difícil? Hoje o Luan tá querendo quebrar os padrões, uh-huh. né? O Luan tá querendo inovar totalmente. O Luan tá rebelde hoje. Nossa, cara, isso é muito raro. Não, cara, não diga isso. O Luan cortou a franja. O Luan tá de gravatinha vermelha aqui. É. Calça rasgada. Dança pra gente, Luan. Nossa, Luan. Isso é rebelde. Eu não conhecia esse seu lado, Luan. Não dá pra colocar aqui, né? Asterisco dançando. É. Luan, não conhecia esse seu lado, Luan. Luan de All-Star, cara, qualquer coisa isso. A única que é mais bonita que você é a Lika Chan. Essa jaquetinha dele também tá muito legal, né? Essa jaquetinha dele. É. E essa barbinha por fazer, nossa. Essa barbinha é um furô, né? É, completamente. O furô? Barbinha é um furô? Eu não entendi a piada. Eu sou lerdo demais. É porque... piada interna. Não, teve aquela festa fantasia. Outra piada interna. Teve aquela festa fantasia que eu e a Ney a gente foi de furiô. Uh-huh. E furiô são os delinquentes japoneses. Uh-huh. Ele e a minha irmã também soltou a mesma pérola que a gente iria de ofurô. Você vê como é que ele entende, né, desse mundo Jay, né? Demais, cara. Eu mesmo me zoei, dá licença. Tá bom, né? É, hoje é especial porque é o programa de número 13, o número cabalístico. É, que a gente vai falar de nada. E a escolheu esse programa pra falar de nada justamente por quê? Porque esse número vai dar azar pra gente não, e nós é mentira, vamos perder todos os mesmo. Ouvintes. É, whatever, né? Ou todos não. Os ouvintes vão deixar de escutar por causa dessa merda hoje. Ou não. É, porque vai ficar legal. Se duvidar, vai ser o nosso melhor programa. Não, se alguém achar isso legal, eu vou tacar pedra. Cara, não acho. Mandem e-mails pedindo pra gente melhorar a qualidade do programa. Pelo amor de Deus, a gente vai continuar fazendo uma merda e vai achar que tá legal. É, e mandem e-mails também corrigindo coisas que a gente errou, mas os e-mails já passaram. E vocês estão fazendo disso de e-mails, apesar de a gente não ter gravado os e-mails, como os e-mails a gente, já passaram. É como dessa vez a gente não gravou e-mail em sequência, a gente tá mas como tá a gente ainda. Sabe que vocês não vão fazer nada disso? A gente já tá então pedindo pra fazer. No próximo, sabe que nesse programa vocês não fizeram mesmo? Ah, tem uma coisa legal pra pedir. O pessoal que escuta pela Rádio Blast. Se alguém está escutando isso pela Rádio Blast, por favor, mandem e-mail também. O e-mail é alojcast@gmail.com. alojcast@gmail.com. Mandem e-mails vocês também da Rádio Blast. Tá. E a gente vai falar sobre o quê? Vamos começar a roubar notícias de sites que trabalharam mais que a gente. É. Porque os nossos amigos otakus, porque sabe que otaku é um bando de loser, né? Eles não sabem ler direito. É. Eles não sabem ler direito. Claro que é. É? É, né? Ah, então tá. Então, eu achei. E passivos, que... né? Super passivos. Ou... Não, esse ela me deu. Tá bom. É verdade, o Live Indio quase perdeu o ônibus hoje por passividade, né? Cara, isso pegou muito mal, cara. Pegou mesmo. Eu tava sendo passivo dentro do ônibus. Né? Não, na frente você, de todo você mundo. Você quase perdeu o ônibus porque você estava sendo passivo. Você estava em casa sendo passivo, muito ocupado, e aí você. Que isso, cara? O que a Lika Chan vai pensar de mim? Tá maluco? Eu sou ativo, dá licença? Ah, sei, tá bom, né? É, como tá? Qual teu mangá preferido mesmo, aquele que você viu procurando? Loveless não é yaoi. Não? Não, mas é o que então? Cara, é de ação, tem... Ei! Tem briga, tem luta? Cara, só rola um beijinho, cara. Cara, peraí, Sakura tem briga e tem luta e não é de ação. Sakura é muito mais yaoi que Love. Não, não é não. É sim, cara, Love só rola um beijinho. E Sakura não rola nenhum. Sakura é lesbianismo o anime inteiro. Que da onde isso, cara? A Tomoe... É insinuação, Tepiteiro. Insinuação, caramba, a Tomoe só falta agarrar aquela menina. Insinuação. Tomoe trocando a roupa dela o tempo inteiro, né? Aquela putaria de Ukito e Toy quebrou... É, quebrou um prato. Quebrou um copo, sei lá. Quebrou um copo. Mas de qualquer forma, pra ele, a atividade, né? Pra ele ser ativo é Loveless, ok. Cara, vamos parar de falar da minha passividade e ou atividade? Então, nossa... E deixa eu completar meu raciocínio. Como os otakus são losers, eles não gostam de ficar por aí trocando notícia pra ler. Então nós vamos ler pra eles, interpretar, comentar e eles vão ter o trabalho pronto na mão, então eles vão gostar disso. Pois é, e o nosso amigo live em Sodoma e Gomorra... Tá... Melhor até agora. Tava louco pra falar... Sobre um filme chamado Devilman. Não é, porque no programa sobre live action, eu fiquei falando que tinha um anime de um cara que era demônio, blá blá blá, e tinha feito live action desse anime, e eu não esqueci o nome que era. Aí essa semana, eu lendo a nossa pauta que comprei na banca de jornal, eu lembrei o nome. O nome é Devilman, e ele vai ser... E ele foi lançado, o filme é de 2004, o live action baseado no anime. Legal que todos vocês podem comprar a nossa pauta. Quem quiser, vamos fazer um merchandising na nossa pauta. Mas a gente não vai ganhar pra isso, então não vamos fazer merchandising. Quem quiser comprar a nossa pauta, está na banca. Exclusivo, cara. Esse mês é 100 páginas de muita informação. Custa uhum. 6... A nossa pauta custa R$6,90 e tem Bleach na capa. Aham. Uhum. Com um desenho muito mal feito, por sinal. É, infelizmente. Tem uma matéria sobre Dark in Cell muito boa. E tem uma matéria muito legal sobre Super Flat. A gente vai falar isso depois, quando cansar uhum. as notícias. É, quando cansar as notícias. Então. A gente não planejou que a gente vai cansar as notícias e falar de qualquer coisa, né? Na verdade, tudo que a gente fala é natural. A gente não planeja nada antes. É, claro. Tudo muito natural. É. E o que tem Devilman? Sobre o que é Devilman? Calma, deixa eu falar. Tá, fala. Aí o nome é Devilman. E o filme é de 2004. E saiu esse mês em DVD no Brasil. Eu quero assistir. É muito maneiro. Tem os efeitos especiais muito bons. Eu vi umas fotos, parece legal. Eu vi o trailer é muito interessante. Eu não sei exatamente. Tomara que acredite isso. Por favor. É assim, eu não sei direito a história do mangá, nem a história do... Eu não sei se tem anime, na verdade. Tá escrito na tua frente, meu amigo. Tá escrito aqui, ó. Cara, eu sei de cor, eu não tô lendo o que eu tô falando. Então por que você tá dizendo que não sabe? Porque eu não sei a história do mangá, mas eu sei que o filme... Ah, o filme é sobre? Então, São dois amigos, cara. Assim, o pai de um deles é um cientista. E esse cientista descobre uma criatura no Polo Norte, uma coisa assim... Só sei que tem uma parte do filme que um vira o Devilman, que é um demônio do bem, e outro vira um demônio do mal. E eles começam a brigar. Qual é o nome do demônio do mal? Eu não sei, quer ser Angel ou alguma coisa, mas vocês trocam, né? Ah, detalhe é que a Devilman Lady não é do filme, não é de mangá, não é de nada, é de um spin-off aí, mas tudo bem. Só sei que diz que esse filme é muito, assim, as cenas de ação são interessantes, é aqueles efeitos especiais de filmes japoneses, assim, que você olha e você vê assim, cara, vamos dar uma força que eles estão tentando. Porque não é tão bom quanto de Hollywood, lógico. Tem algumas vezes que parece desenho animado antigo da Pixar, sabe? Toy Story. Mas pra eles é interessante. E no clima do filme funciona muito bem. E da história não posso falar muito porque eu não assisti o filme. Só sei que diz assim: que tem, como sempre, como todo mangá, enfim, tem um fundo psicológico muito interessante. A luta de super-heróis serve apenas como pano de fundo pra poder relatar. É um filme sobre a natureza humana, entendeu? A coisa bizarra é que o cara é Devilman, é mó demônio e ele é do bem, assim, eu não entendo qual é. Ué, que demônio, que preconceito é esse? Ele me lembrou, foi o Demon Hunter do Warcraft. Só porque o cara nasceu demônio, não só pode fazer que, nada por isso. Você que procure o Devilman na locadora, você tá na locadora, assistam. O nome veio como Devilman mesmo? Devilman, veio como. Deixa eu checar na pauta aqui pra ver se tem algum subtítulo brega. Assim, Devilman, o demônio bom pra diabo. Ah, muito bom! Esse é o título Sessão da Tarde, né? Deixa eu ver. Tem um subtítulo, só que a foto da capa do DVD tá muito pequenininha, não dá pra ler. Deve ser algo do tipo baseado no anime mangá. Bom, a minha visão só sei que o diretor é Hiroyuki Nasu, tem 112 minutos, é de 2004, e saiu numa época interessante no Japão, que vários diretores estavam começando a fazer... Assim, o Japão tava investindo muito em superproduções, baseadas em animes e mangás antigos, E assim, foi um momento nostálgico do cinema japonês. O diretor gostava... Creio que foi a mesma época que saiu Cashner. Foi a mesma época que saiu Cashner. Cutie Honey saiu live action também nessa época. Uh-huh. São diretores que começaram a filmar os seus mangás favoritos, assim, de quando eles eram jovens. Esse foi o caso de Devilman também. Que foi um dos filmes mais caros da história do Japão, até 2004, pelo menos. É, mas emendando isso daí, vocês estão sabendo que Astro Boy vai virar filme? É, mas vai virar filme. Ai, meu Deus. Assim, com relação ao Astro Boy, eu não entendo muito bem por que exatamente isso faz sucesso. Astro Boy é legal, cara. Cara, é mal desenhado. Não, cara, eu adoro esse traço redondo, gordinho dele, cara. Me lembra Mega Man. E quem disse que eu gosto de Mega Man? Como alguém pode não gostar de Mega Man? Eu não gosto de Mega Man. Mega Man era legal pra caramba. Mega Man é muito bom. Ele é puro aço. Pô, Luan, faz o tananã. Ó, 1, 2, 3. Ele é puro aço. Tananã. Mega Man. Tananana. É ferro e fogo. Tananana. Mega Man. Agora todo mundo junto, vai vencer Mega Man. Sua vez. Que merda. O GQS sobre anime songs não passou, cara? Ah, você mas tá tudo bem, passado, eu empolgo, cara. Desapega. Eu pensava do Tananana. Mas então... Cara, eu acabei de lembrar. A gente começou a gravar e esquecemos da piada das manchetes, né? Que a gente ia fazer. É, a gente esqueceu da piada das manchetes. A gente pode pegar no próximo. É, no próximo a gente faz piada. Deixa eu fazer a piada da manchete do Devilman. Qual engraçado. É a piada do Devilman? Era assim, é que antes de eu falar no tio Devilman, eu ia falar isso. Ok, ok, queima ela, Jesus. Diabo bonzinho, japonês ataca em locadoras brasileiras. Ah, então. O filme de Astro Boy vai levar você para as estrelas. O nome não. Em português vai ser qual? Não, eu não vou fazer uma piada dessas. Astro Boy, o menino gordinho robô, é o título em português. É, vai ser todo em CG, né? Produzido por empresas americanas. É, assim, pra quem ficou desesperado, o filme do Astro Boy, como assim, meu Deus? Calma, é em CG, então ele vai poder continuar sendo estranho. Ainda bem, né? É. O avô dele vai continuar podendo... O avô é um avô? O carinha que construiu ele vai continuar sendo narigudo. Mas, cara, imagina o... Imagina um ator pra interpretar o Astro Boy. O Darko, nossa, o bom. Darko. Ah, o Darko, ele é cara, como eu? Ah. Ele é baixinho, tem 12 anos e é gordinho. O Darko seria um perfeito Astro Boy. É só depilar o peito. Imagina lá de Elijah Wood como Astro Boy. Cara, é verdade. Astro Boy adolescente. Ele não é rolicinho, ele não é rolicinho. Não, peraí. O Elijah Wood. Mas ele é estranho o suficiente, ele é a cara do Astro Boy. Prefiro o Darko. É verdade. Tá bom, então me vendo pra Hollywood. É, eu te vendo em qualquer lugar. Quando você vai embora. É. Contando que deu algum dinheiro. Aí quem vai fazer o diretor é Colin Brady. Brady. Que dirigiu Toy Story 2, Evan Hill. Evan Hill, quem é Evan Hill? Eu não sei. Quem é isso, cara? Eu também não sei. Não saiu ainda. O produtor é o de Pocahontas, Madagascar, Spirit, que é aquele do cavalo. Muito bom esse desenho. Eu assisti, não gostei muito. Eu também não gostei. O príncipe do Egito ali. Aliás, eu não gostei. O único filme que eu gostei desse produtor é Pocahontas. É, supervisor-chefe de CG é Yan Chen, que é de dinossauros. Não vi. Planeta do Estouro, não vi. Matrix Reloaded. Que é uma merda. Que é uma porcaria. Shark Tale, que é aquele... E de novo, Everyone's Hero, que se alguém conhecer, pelo amor de Deus, me manda um e-mail que eu tô curioso. E não tem mais informação nenhuma. Tem um pôster aqui, né? Que eu não sei se é do filme mesmo. Falando em filme, em DVD, a Fox Filmes vai baixar o preço dos DVDs aqui no Brasil, né? Cara, isso é muito legal. Muito bom mesmo. Porque quando a gente fala baixar preço, a gente pensa, pô, tá, vai de 22 pra 20 reais. Mas não, os DVDs irão custar R$15, R$14,90. E os box com temporadas vão custar R$44,90. R$45. Box já à venda, que Super Campeões, Beautiful Joe, Full Metal Alchemist, Hunter vs Hunter, todos eles vão custar R$44,90. E eles vão lançar tira não também em Hunter DVD. Hunter vs Hunter, que eu odeio isso. Eu gosto de Hunter vs Hunter. Eu sempre vejo esse X como versus, afinal é um campeonato de Hunters. É versus, né? Tá, mas sei lá. Logo é um Hunter contra o outro. Hunter vs Hunter. Feio. Pelo amor de Deus. É, esse povo paga pau de japonês, cara. É, né? Odeio estar com o povo. Então, a partir de 3 de outubro... Ainda bem que eu não me enquadro. Que é hoje... É hoje? Nossa! Cara! É hoje, a partir de hoje... Não, de hoje não. Você que tá escutando quando lançou, corre que já tá uma semana vendo aqui, tá esperando. Garanta já o seu. Garanta já o seu. E falando de hoje... Ou então aguarde algumas coisas melhores, né? E falando de hoje, hoje também... Hoje também vocês assistam, daqui a pouco, às 11h30, vai estar passando na TV Viagem Cultura. De Chihiro. A Viagem de Chihiro. E se você tá escutando no domingo ou na segunda... Volte no tempo. Você perdeu. Você perdeu. Perdeu, Playboy. Volte pra quarta-feira e assista. É. Deu um jeito. Ah, continuando a falar dos boxes, mesmo que você já tenha baixado algum desses animes, já tenha... Cara, ter um box original é muito bom. é outra coisa, todo mundo sabe que é muito melhor ter o original, e todo mundo sabe que as pessoas às vezes vão pra pirataria ou porque não tem disponível ou porque é muito caro. Então dessa vez não tem mais desculpa. Não tem desculpa, foi uma coisa muito interessante que todo mundo deveria fazer. Se você, por exemplo, se você é fã de Full Metal, cara, compra o box original, R$44, esse dinheiro você gasta... olha só, ele vai vir bonitinho. Saindo na noite, você gasta esse dinheiro brincando. O tacos não sai na noite. Ele, depende, né? Alguns saem. Vai ser bonitinho, cara, com uma box bonitinha, com uma capinha bonitinha, com sabe? Com qualidade. Não seja tão pão duro. Para de falar. Se for pra pagar R$30 no DVD, tudo bem. R$20 ainda é facada, mas R$15 você compra o falso por 10. Tá, agora vamos procurar alguma loja pra gente poder fazer marketing e ganhar alguma coisa com isso. É, isso aí. Finalmente, eu preciso ganhar dinheiro com isso. A gente vai ganhar com o Google Ads daqui a pouco. Oba! Google Ads dá dinheiro pra todo mundo, né, cara? Espero. Não, porque você sabe que teve uma hora depois que o Google comprou o YouTube, que eles lançaram essa notícia no ar, que eles não sabiam. Amazonas, eles legal. Não sabiam mais o que fazer com o dinheiro deles. Assim, vamos distribuir o nosso dinheiro pra vocês. A notícia que eu vi era: Google não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Eles não tinham mais onde investir. Eu entendo eles porque eu passo os meus dias inventando maneiras de gastar meu dinheiro, você sabe, né? Ah, claro. Porque eu sou um daqueles que eu tô gravando via Skype, na verdade eu moro num país genérico da Europa Oriental. Você comprou aquele país daquele cara lá no meio da Europa? Não, eu moro num país... Aquela pista de pouso? Não, eu moro num país genérico da América Oriental, desses que se fazem filme de espionagem, onde sempre é nublado e as pessoas andam agasalhadas olhando pro lado. Onde vai ter o filme do Rambo, né? Isso. Eu moro num país desses e eu sou um jovem... Subes que estão Rambo geriátrico. É, eu sou um jovem milionário que entra na internet de vez em quando, dou uma dica pra meia dúzia de analistas e ganho milhões por mês. Ah, muito bom. E aí eu tenho muito dinheiro. É? E por que você não me mandou pra São Paulo ainda? Oi? Por que você não me mandou pra São Paulo ainda? Então eu não gosto de você, eu prefiro Luan. Maldito. Então me manda pra Recife. Não, porque agora... Olha, contração... Digimon 5 em 2008 no Jetix. Ele acabou de achar a notícia. Digimon 5 qual que é? O Frontier, né? Eu não sei, eu só vi até o 3. É, depois do 3 galhofou total, né, cara? É Savers, é Digimon Savers. É, o Savers. O Frontier é o 4. O Frontier nem é legal, né, cara? Aí que tá, eu comecei a ver o Frontier, odiei tanto que desanimei com o Digimon. O Digimon, pra mim, o melhor é o 3. Pra mim também. O 3, cara, o Savers é muito, 3, muito, muito bom. Eu só assisti 1 e o 2. O 1 e o 2 é legal porque é o primeiro, tá amarradinho lá, é nostálgico, sabe? Tava na nossa infância e tudo mais. Totalmente, mas o 3 é bom mesmo, de verdade. O 3 é uma história fechada, é uma trama muito interessante. Qual, o começo qual que é o 3? É das cartas. É um que, eu não é um que tem tipo uma bolha só engolindo o Japão. Nossa, você perdeu, cara. Só viu perdeu. É o tipo que tem uma bolha engolindo o Japão, ou seja, o mundo. E aí tem todo um nos mistério. Nos filmes americanos, o mundo é Nova York, nos filmes japoneses, Tóquio. O mundo é Tóquio, é. Não, mas Digimon, o legal de Digimon é que tem sempre umas cidadezinhas underground. Uh-huh. E sempre menciona, tem muito nome de cidade, muito nome de estação de trem. Teve um Digimon, eu acho que foi esse, que tinha um disco. Não, acho que foi o segundo, que tinha um disco ali do cara Lourinho, que tinha um Betamon, que virava Cidramon. Que ele não era japonês. Não, mas teve um que começou a ser escolhido do mundo inteiro. Acho que é o 3 mesmo. É o 3? Começa a convocar do mundo inteiro. Não, é. Mas no 2 já tem tinha algum brasileiro que jogava bola? Eu acho que tinha brasileiro, cara. Tinha brasileiro, que sério? Jogava bola? Não sei, cara. Não, anime que tem um brasileiro é Excel Saga. Vocês já viram o Pedro Assan? Não, o Super Campeões, aquele Tsubasa. Tá, mas Super Campeões tá no contexto. Ele joga no Brasil, é verdade. Tá no contexto, é verdade, sabe? Agora, o Pedro... A história do Pedro, pra quem não assistiu... O Aldebaran é brasileiro? Não, o Aldebaran foi treinado no Brasil, acho que ele não é brasileiro. Todo mundo fala isso, que isso acaba fica sabendo. É que nem o... É que nem quem? Ah, tá, é o que nem... O Banzai. Não, sabe quem jogou... Quem jogou The King of Fighters 94 lá no início, achava que o time Brasil era de brasileiros, com a Leona, o Ralph e o Clark. Não era brasileiro? Eles não são brasileiros. Não sei porque diabos eles eram o time Brasil, mas eles não são brasileiros. É eles são Brasil, eles são japoneses, até. São da agência Hikari. The King of Fighters não tem nenhum capoeirista? Porque já tem no Tekken. Aí não rola, né? Ah, ia ser plágio? É. Tudo bem, né? Fazer o quê? Mas o que eu ia falar com o Pedora é o seguinte. O Pedora é um brasileiro. Que pedófilo? Pedora, de Pedro. Pedora, ah, tá. Uau. Ele é um brasileiro que está no Japão trabalhando na construção civil. Uredo. Ele trabalha na construção civil. O brasileiro? É. No Japão. É, e ele sempre lembra de quando ele saiu da casa dele no Brasil, que o Brasil é o seguinte, um monte de mato com uma casinha no meio daquele campo. Dando tchau. Cara, quem com são os macaquinhos pulando, quem são, né, os japoneses pra ter preconceito da gente? Dando tchau pro filhinho dele e a mãe olhando pela janela e tal. E é o seguinte, o Pedro tem altas noites de orgia com o universo. Como assim? O universo. Como assim? Peraí que eu tava lendo a pauta e esqueci, não presta atenção, repete. O universo é tarado. O que é o universo? É um buraco com estrelinhas dentro, com é um buraco saindo, com dois braços saindo. Que é inclusive o universo que no primeiro episódio reclama com a Excel que ela não pode morrer. Isso é super flat? Que é, na, É, esse é o Super Pet. Um bocado, né? A Excel morre no primeiro episódio e aí Excel é o personagem principal. Aí... Isso é o que Excel sabe? É. Morre no primeiro episódio? No primeiro episódio. Aí não é Super Flash, aí é Sátira, aí é Sátira, mas Sátira faz parte do Super Flash, de certa forma. Ah, sim, tá. E aí o universo chega pra ela e fala, não, você não pode morrer porque essa é a personagem principal. Volta. Puf, volta. E toda vez que ela morre, ela volta porque o universo fala isso. E o universo é tarado. Ela é meio quente. O universo é totalmente tarado. E aí o universo ataca o Pedro, todo episódio. O Pedro tentando fugir e o universo puxando ele pra cama. Aí tem uma cena que é o Pedro... Nossa, cara. Tá o Pedro na cama medo. E o universo tá fumando um cigarrinho. Como eu ia dizendo. Bom, enfim, esse Digimon, a gente não falou de Digimon. É, o Digimon. Que vai estar Digimon Savers. Que tem o Agumon de novo como principal, voltou. E eu, aí o Agumon eu vira um Greymon um pouquinho diferente, chamado de Gelgreymon. Porque ele tem um chifrinho no braço. Ele se passa... Gelgreymon. Ele se passa no futuro próximo, que foi depois da existência dos monstros, tecido, todo mundo sabe que existe isso e tal. Enfim, parece ter ligação com outras temporadas de Digimon, provavelmente tem ligação com Frontier, eu acho. Duvido muito, porque depois do Digimon 2, nenhum mais tem ligação com o outro. Eles mudaram o Greymon pra poder vender mais bonecos? É porque o mundo digital existe em todos os mundos, mas todos parecem ser universos paralelos, a não ser o 1 e o 2, que é o legal do Digimon é isso, é que cada temporada é uma história fechada e se... E os jogos também tem histórias fechadas diferentes do desenho. É tudo uma história... O Digimon é isso, sabe? Tem monstros, tem um mundo digital, só que cada um é diferente do outro. É, muito interessante. É, mas que fique gravado que só tem chifrinhos no braço e tem um nome diferente pra vender mais boneco. É, exatamente. É, porque Digimon também, ué. Se fosse o mesmo, não ia rolar, né, cara? Agora, além disso, falando também sobre TV brasileira, vai sair um quadro legal na Animax, um quadro legal pros tarados de plantão, aqueles que ficam vendo... Ou ilegal, dependendo da sua idade. Aqueles que ficam vendo o Emanuele de madrugada na Band. Meu bom, Deus. Bom, eu não sou tarado, mas eu confesso que Emanuele é uma série interessante. Cara, já dei altas gargalhadas. Você viu um filme... Cara, Emanuele, a produção de Emanuele é tipo Chaves, assim, os tinha uma série, especiais. Tinha uma série, um arco de história de Emanuele, não, que ela casa com ET. Não, porque... vai pro espaço. Né? Emanuele, no início, não era galhofado. Emanuele era pra ser uma série francesa mas séria. Mas quem disse que é galhofado? Cara, assim, o plot principal dessa saga, que ela vai pro espaço, é muito profundo, que ele vira cara. Um ET. Não, que ela casa com ET. Aí o que acontece? Tem uma hora que ela tá lá transando com o ET. O que exatamente é Emanuele? Não, espera. Emanuele é uma... puta intergaláctica. Não, mas teve um... A ideia de Emanuele era de um... É uma série de livros estilo Sabrina, que você encontra na banca. Francesa, é, por aí. Aí algum francês maluco resolveu adaptar pra ser uma coisa cult. Não, só que acabou virando coisa de madrugada. Não. Porque quando eu tenho que fingir que eu não conheço Emanuele. Mas mesmo a Emanuele antiga, tinha umas coisas sobrenaturais. Eu vi um filme da Emanuele francesa antiga, que ela põe um perfume... que ela fica, toma a aparência de outra mulher lá, então... Cara, tinha um episódio de Emanuele que ela entrava no corpo de várias mulheres diferentes. É, então, eu vi isso aí. Agora, enfim. Você sabia uma curiosidade que eu dava... Por que eu tenho que fingir que eu sei de Emanuele? Quando eu tava pesquisando lá pra trilogia YJ Screen, eu descobri que... Tem uma versão japonesa de Emanuele. Não tem uma versão japonesa de Emanuele. É, ser cotada pra ser Emanuele, ser uma Emanuele é tido quase como uma maldição. Porque toda atriz que faz Emanuele não faz sucesso. Então ninguém quer Por ser Emanuele. Por que será, né? Então ninguém quer eu ser Emanuele. Eu não entendo como isso pode acontecer. Assim como numa série também japonesa que eu esqueci o nome. Uma série de filme japonesa que eu cheguei a comentar. Ninguém quer ser, porque é considerado maldição. Cara, o que me deixa maravilhado é que Sônia Braga nunca foi Emanuele. É isso que eu estava dizendo? Eu posso contar só desse trecho do filme do Emanuele americano, que é super não. legal? Não. Não, sério, cara, é super legal. Mano. É assim, ela tá transando com o namorado e aí tem uns sensores na cabeça deles. E aí a tripulação nunca sentiu isso da nave dele e queria saber como é que é. Peraí, a nave espacial tá no espaço? É. Ah, tá. Aí acontece, a tripulação liga os sensores no cérebro pra poder sentir o que os dois estão sentindo. E aí a cena é assim, intercala os dois lá naquele sexo simulado horrível e corta pros caras da tripulação se rolando pelo chão sentindo a mesma coisa, sabe? É muito engraçado. Muito bom. Que horror, cara. É muito bom. Mas a gente começou a falar de Emanuele quando eu ia falar do quadro novo que vai sair na Animax, chamado Lollipop, e que vai passar a partir do dia 6 de setembro, à meia-noite. Ouvintes menores de idade, tá pros ouvidos. Ou avança em 2 minutos. É, não faz diferença alguma, a gente não vai falar nada demais. Não, vai falar que vai ter isso, a gente não pode inclusive, saber. Talvez 6 de setembro seja o dia que esse J-Cast vai ao ar. Então hoje... Ou seja, se vocês estão vindo hoje e hoje é sábado, hoje é a noite, hoje é meia-noite. Dá pausa, corre pra sala e vai ver pornografia no Animax. Peraí, que hã? Eu estou viajando porque isso já estreou mês passado, é 6 de setembro, não 6 de outubro. Cara, você não tá bem hoje, cara. O que tinha naquele refrigerante? Peraí. É o hambúrguer do tio de Donana. hambúrgueres do Nana Jeans fazem mal. Mês passado, 6 de setembro, estreou esse quadro da Animax. Você ainda não sabe se tá passando, é que tá passando, entendeu? Aí tá passando. Então, já estreou Speedgrapher. Speedgrapher, que é o seguinte, a história de um fotógrafo que adquire o estranho poder de explodir tudo que fotografa, depois de ser beijado por um estudante. Burst Angel, que era um anime que eu pensava que era super série. Que eu achava que era super sério pelas imagens que eu vi, eu descobri que é mó comédia galhofa, sei lá, sabe? É Musumetsu, que eu nunca tinha ouvido falar, que conta a história de três garotas que ganham poderes de estrelas cadentes enquanto o corpo mexe, tenta controlá-las. É uma Sailor Moon mais hot. Mais pornô. É. E Van Dredd, que todo mundo conhece, né? Van Dredd? É. É o juiz? Não. É o Stallone? Era aquele anime espacial que tem guerras entre homens e mulheres. Eu não vou ver isso mesmo. Tem guerra entre homens e mulheres. Eu pensei que você ia falar de Moral Sisters agora. E tem Moral Sisters que vai passar dentro do Lollipop, você já tá passando, não sei porque eu não tenho Animax pra saber. Serão 7 episódios, ou seja, já foram. Que é rentaizão, rentaizaço. Não, é uma vez por semana. É uma vez por semana. Ah, não foi não. É, e aí Moral Sisters. E é isso, né? Não, em Moral Sisters é o seguinte, tem uma mulher que sofre acidente de carro. E aí, pra reparar o problema dela, ela é forçada pra fazer serviços sexuais. Tá bom, vamos pular essa parte. Tá bom. A parte interessante é o seguinte: assim, mãe e filhas começam a enfrentar todo tipo de abusos. Há várias cenas de sexo e lesbianismo. Você não precisa saber de mais nada, é só assistir. Ou seja, cara. Tá, claro, não, claro, claro. Que não era necessário dizer, mas está escrito aqui que Moral Sisters é um anime para fãs de maior idade. Ou seja. Se você é menor de idade, não assista esse anime lésbico super legal que tá passando no Animax. Não assista. Não assista. Na verdade não é super legal não, é super mal feito, inclusive. Cara, sai dessa. O Darko conhece tudo. Sabe aqueles com barulhinho de chiclete? O Darko não sabe porque ele não viu, ele é menor de idade, né, Darko? Você quer ir preso? Eu não posso ir preso porque eu sou menor de idade. É mesmo. Ah, esperto. Quer que sua mãe vá presa? Eu não cometi crimes enquanto eu era menor de idade, né? Você nunca parou pra pensar nisso? Você sabia... Agora... Não, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Você sabia que você, quando você é menor, você vai pra FEBEM e você fica lá até você fazer 18 anos. E aí você anos. Aprende a ser bandido. Não, quando você faz 18 anos, você é liberado, não importa o crime que você cometeu. Ou seja, o melhor momento pra Uau. Você matar alguém é no último dia, faltando 2 dias pra você completar 18 anos, você vai matar alguém. Você fica 2 dias na FEBEM e sai. É. Com a ficha limpa. É. Mata o Bush pra gente. Ou seja... O Darko, eu perdi, Ah, eu ainda posso, né, cara? Eu perdi essa, o Luan perdeu essa. Agora vamos ter que alugar o Mike como assassino. Eu ainda posso, né, cara? É. Peraí, então a gente pode pedir pra ele matar um monte de gente, né? Um monte de gente. Ele vai ser o nosso Death Note. É, o Mike. Bom, o Death Note, a gente escreve os nomes na testa dele, tem bastante espaço. Quanto eu ganho? Faz quanto tempo você fazer 18 anos? Quanto eu ganho? Faltam alguns meses. O prazer de matar pessoas? Falta, por favor. Deixa eu ver aqui. Faltam 2 meses. 3 então, meses. Então, cara, se preparem, ouvintes, de dezembro. Porque nesses próximos 3 meses que vocês vão ver de personalidades famosas morrendo... Eu quero acabar com o mundo. Até vou matar Dercy. Até Dercy ele vai matar. Não, não pode, porque os Shinigamis não podem ser mortos. Só se apaixonarem. História é essa. Não, só se usarem o Death Note em prol de... Não, vocês não viram o Death Note? Não, só se usarem o Death Note em prol de alguém. Nada a ver com se apaixonar. Pode se apaixonar não, pela dele. Não, mas quando aquela menina escandalosa pergunta pro Shinigami dela, ele fala, o que mata o Shinigami é se ele se apaixonar. Aí ele conta a história. Não, porque ele é baca, porque ele é idiota. Mas teria que usar o Death Note para proteger alguém, no caso. É, sim, ou, enfim, não, essa é a explicação técnica. Alguém. Eu tô usando a explicação tem que usar genérica. O Death Note, mas você até ele não usar, tá tranquilo, sabe? She loves me. He loves me not, oh, he loves me. She loves me not, oh, she loves me. He loves me not, oh, he loves me. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da situação dos mangás aqui no Brasil. Bem, quando começou a onda de mangás por aqui, ou seja, quando a Conrad trouxe Cavaleiros, Dragon Ball, quando a JBC veio com Samurai X, Sakura Card Captors, Visual Girl Eye, enfim... Tudo era como se fosse um sonho. O mundo do J-pop aqui no Brasil não estava em alta, não tinha muito anime pipocando na TV aberta, na TV a cabo. Eu não tenho muita certeza, mas também não tinha nenhum com grande expressão. E essa entrada no mercado editorial japonês no nosso país foi uma corrida na contramão, bendito seja quem teve essa maravilhosa ideia. Naquela época, obviamente, eu comprei todos e eu comprava todos, já que as edições eram bem baratinhas, mas as que vinham com mais... E mesmo as que vinham com muitas páginas eram bem baratas. Com o tempo, porém, a coisa esmerdalhou. Hoje em dia, nós temos muito pra nos orgulhar. tem muitos títulos disponíveis, fora as séries que já foram completas, fora os novos e famosos manhwa, os mangás coreanos, e tem-se de tudo, desde o mais pop até os mais cultuados, e tem para todos os gostos também. Mas a democracia para por aí, os preços estão terrivelmente altos. Eu não vou entrar no mérito de que as editoras precisam por preços altos, porque a grande massa não compra, e fica mais lucrativo para elas vender a altos preços para alguns poucos do que baratear e sair no prejuízo. Anos atrás, quando as editoras Marvel e DC Comics eram licenciadas no Brasil pela Abril, aconteceu uma ação parecida. A Abril lançava as revistas em formatinho, ou seja, aquele tamanho pequeno, maior um pouco que os mangás que são lançados aqui, mas parecido com o formato das revistas da Turma da Mônica, por exemplo, e o mercado estava em crise, e eles radicalizaram. Eles, de uma hora para outra, cancelaram os títulos e fizeram novas edições em formato americano, com muitas páginas, capa e papel cartão, bem luxuosas, e puseram um preço acima de 10 reais, que na época já era bastante dinheiro. Eu, que também gosto muito de comics, sobrevivi a duas edições do Super-Homem, que na época virou Superman nas traduções oficiais, e uma dos X-Men, antes de pedir arrego, nota, é arrego com L, e não arrego, como todos falam, e desistir de ler as aventuras dos meus heróizinhos queridos. O mesmo acontece com os mangás hoje em dia. Mesmo com os comics, embora esses estejam mais baratos que na época das edições premium da Abril, ainda assim, todo o mercado editorial segue essa premissa, de vender menos por preço mais elevado. Claro, surge a discussão. As pessoas estariam comprando mais se os preços fossem menores, mesmo com a internet disponibilizando tudo gratuitamente? Bem, eu não fiz nenhuma pesquisa oficial, mas usando minha modesta capacidade dedutiva, modesta não, minha capacidade dedutiva foda pra cacete, eu digo que sim. Primeiramente porque grande maioria das fansubs retira do ar os projetos que começam a ser lançados oficialmente no país. Eu particularmente não concordo muito, mas isso é uma forma delas se defenderem de possíveis acusações de quebra de direitos autorais. Assim, quem geralmente lê na internet é certo título, é obrigado a ir comprar a versão oficial. Porém, não se enganem, queridos editores. Nem todos esses leitores migrarão para o papel com essa facilidade toda. Os preços atualmente têm sido acima de R$ 5,00 e são edições quinzenais por vezes. Alguns custam mais de R$ 9,00, possuem pouquíssimas páginas e são mensais. Novamente, sem entrar no mérito das razões que levam as editoras a agir assim, eu tô falando apenas assim, do ponto de vista de um leitor, apreciador de quadrinhos japoneses e que gostaria de estar comprando na banca de jornal alguns títulos, porque particularmente eu prefiro muito mais ler as histórias no papel do que apenas no computador. E certamente muitos outros apreciadores dessa arte têm a mesma posição que eu com relação a isso. Protestar não vai mudar o fato de que essa é a forma mais fácil e segura das editoras lucrarem. As empresas querem saber do seu lucro. As pessoas que não compram mangás pelo preço não representam prejuízo, eles apenas deixam de ganhar mais do que estão ganhando. Mas pelo menos poderíamos lutar por edições mais em conta, títulos quem sabe menos populares, até mesmo compilações, uma revista no estilo da Shonen Jump, com vários mangás publicados por capítulo. Enfim, mesmo a Panini, responsável pelos títulos americanos e por alguns mangás também, faz isso com os comics. Algumas revistas alternativas vêm com preço mais em conta e deveria ser assim também com os mangás. Senão seguiremos com essa hipocrisia, onde comércios informais são fechados, sites são bloqueados, pessoas se metem em confusões judiciais só porque querem consumir entretenimento e não podem graças aos preços abusivos, não só de mangás, mas de DVDs em geral e também CDs de música. Isso mudou um pouco agora porque os DVDs estão baixando de preço, quem sabe existe uma esperança no final do túnel. Talvez isso devesse ser uma batalha conjunta de nós, leitores, com as próprias editoras, contra o governo e seus impostos altíssimos, que inibem essa indústria, que ao invés de proporcionar cultura de massa acessível a todos, é obrigada a se fechar para meia dúzia de mauricinhos, como o Luan, por exemplo, que só não compra o mangá original. Calma, Luan. Que o Luan que só não compra o mangá original porque é criminoso e não tem jeito. That's all, folks. Mandem e-mails, acesse a comunidade do Orkut, deixe seus comentários e Lika-chan, case comigo. Marry me! Tchau! Agora, uma coisa que o Live Jill adorou ver essa notícia. Novo Gaiden de Hanadan. Cara, é o novo Gaiden de Hanadan. Você sabe o que é isso? Vocês têm ideia disso, cara? Não, é como lógico, você vai revolucionar não, o mundo? É lógico que como não, vocês quem são... Quem colocou essa notícia no site queria esse efeito mesmo, não, né? Olha só, pode. É lógico que como vocês são otakus, vocês se dizem otakus... Não, vocês se dizem otakus. vocês são otakus, vocês se vestem e vão pra evento, vocês sabem. Vocês sabem o que é o novo Gaiden de Hanadan. Vocês sabem o que é o novo Gaiden, lógico que vocês sabem. Então a gente nem precisa da notícia, né? Vamos pra próxima. Então assim, fiquem felizes porque saiu o novo Gaiden de Hanadan. Saiu o novo Gaiden de Hanadan. E como vocês são otakus hardcore, vocês conhecem isso. Não é legal, cara? Eu tô há 10 JCasts, tô desde o início do JCast falando, não, eu vou assistir Nana. Não, Nana deve ser legal, eu vou assistir Nana. Eu baixei o episódio de Nana até hoje, mas o episódio não sumiu? Não sumiu, é porque ele tá em MKV, ele não ficou agrupado. Você não baixou, você comprou o original, porque agora tá baratinho. É verdade, a Nana não estreou aqui. É porque o episódio do Luan fugiu, sabe? Eu cheguei lá em casa e ele falou, cara, eu baixei o episódio de Nana e ele sumiu. Ele vazou pelo Emule, né? A gente foi até na rua procurar, né? A gente não achou o episódio, cara. Ele tocou até onde não devia lá no meu computador. Ó, Luan, tem uma pasta, meu irmão. Antes vocês aí que são amigas do Luan, não liguem a webcam pra ele. Que isso, caraca, meu. Não liguem a webcam pro Luan. Não, difamação. Não, pera aí, isso é difamação. Pelo amor de Deus, não acreditem nesse menino. Enfim, cara. Antes de falar de Nana, uma coisa mais interessante que Nana é que Death Note finalmente vai ser exibido nos Estados Unidos. Isso. Eu tô muito preocupado porque é a Viz Media que vai levar. Então, a Viz Media que vai levar? É. Caramba, ferrou. Então lembrando, ainda bem que não é 4 Kids, né, cara? Pelo menos não é 4 porque Kids, porque aí ia ser as aventuras de Ryuko. O protagonista ia ser o Shinigami engraçado. Uh-huh. Eles iam redublar tudo pro Shinigami ser o protagonista. E o Death Note ia ser a lista de pessoas que ele mais ama no mundo. É, e o... sei lá, e o L... Ele é uma criança feliz que o Shinigami mostra pra ele como a vida é bela e ele começa a escrever no caderninho o nome de todas as pessoas que ele ama. É, e o nome do anime vai ser o Diário de Light. Né? É. Ou então Light e seu Shinigami. Não, o Shinigami vai ser mudado por algum nome equivalente americano, tipo Anjozinho Escalafobético. É, o Anjo Escalafobético. Light e o Anjo Escalafobético. Do Diário da Paz. É, do Diário da Paz. E o L e o Raito, que vai se chamar Light mesmo, vão ser irmãos. Não é Dight, é Light. Light, não é Dight, é Light. Pegou? Não funcionou. Foi sem graça. É, eles vão ser... Mas ele ri tanto da própria piada. É. Ah, eu ri de tudo. Eles vão mudar... Ele é rio é uma coisa muito estranha, né? Quando eu falo rio, eu penso no rio. E parece que você tá me deprimindo. Eu tô falando... Ah, porra! Não. Sua felicidade me deprime. Seu mongol gigante. Seu emo. Ah, vai pro inferno. É... O Light e o L vão virar irmãos ou primos. É. Porque não pode, eles não podem ser inimigos. Eles não, bem... eles são irmãos e aquela implicânciazinha deles é só a implicânciazinha de irmão, sabe? Não, nem é isso, cara. Eles são amigos muito grandes e no início do episódio você vê que eles não, no início do anime eles não se encontram, né? Eles ficam falando por distância. Então só eles conversando, matando a saudade, sabe? Ah, eles se encontram. Até o grande episódio que eles se encontram. Por TV aberta no Japão. E aí eles se encontram e se algemam porque eles gostam disso. Só que eles acabam brigando porque os dois amam a Misa. Ah, eles se algemam. É, eles se algemam porque eles querem ficar perto da pessoa amada. E na verdade eles vão mudar. Eles vão mudar. Todo o plot principal vai ser como maçã é nutritivo pro organismo. É. E no final vai ter uma grande corporação que vende maçãs por trás disso. Vai passar dia 20 de outubro no Adult Swim. É, e vão fazer referência ao JCast, como maçãs, né? É, então qualquer um que estiver nos Estados Unidos agora assistir Death Note... Falando nisso, quem foi que escreveu aquele negócio? Eles não comem mais maçãs em algum... Fui eu. Ah, eu? Tá. Não, ninguém. Nossa, que legal. Vou fazer uma revelação drástica. Não, agora que o JCast é um momento de revelação, entrou no momento de revelação, vou fazer uma revelação muito drástica. Não fala isso que a sua namorada não vai gostar de saber. Não, vou fazer uma revelação muito drástica aqui, que ninguém comia maçã, só eu comia maçã. Eu como maçã, mentira. Você mentira. Não come maçã. Como? Você, mas você tem vergonha maçã. De comer maçã. Você na rua comendo maçã? Não. Na rua não, mas em casa eu como uma por dia, pelo pois menos. Pois é. Com licença, isso surgiu porque eu ofereci várias frutas pro Darko e ele falou que ele não comia nenhuma fruta, só maçã. Eu também, eu só como assim, eu só como maçã, mas eu gosto de uva. Eu sou um otaku frutífero. Eu não tenho vergonha de comer maçã na rua. Você tem vergonha de comer maçã? Não é vergonha, eu gosto de maçã gelada. É na só... rua ela fica quente. Demora pra ficar quente. Não gosto, cara. Eu vou fazer coloca no papel laminado. E eu vou fazer como pra limpar minha mão depois? Passa você suja a mão maçã? Comendo maçã? Fica melosa, gente. Você baba na maçã e... Fica melosa, cara. Melosa? Você não come com a casca? Vai falar de anime como aí. Você consegue melar a mão com uma maçã, cara? Mas então, eu cheguei a falar do live action de Neymar, né? Cara, é muito bizarro. Isso é um homem, cara. Isso é uma mulher, não é? Cara, a gente tá vendo aqui uma foto. Eu sei que os japoneses têm mania de botar mulheres dublando os heróis masculinos. Só que agora eles vão botar uma interpretando. Isso é um absurdo, porque aquele garoto não é um garoto, é uma mulher, deve ter uns 30 anos de idade. O Negi parece ser uma mulher. Eu tô vendo agora pra dizer se é uma mulher ou um homem que faz. Cara, mas e o que interessa é o seguinte, velha, cara, pra fazer um garoto. Saiu um... Tá tudo acontecendo hoje, né, cara? Tá tudo acontecendo hoje. O quê? Neguimar também estreia hoje na TV Tóquio, 3 de outubro. É porque hoje é o dia do Jcast 13. Não, é porque hoje não é hoje. O pessoal vai estar ouvindo hoje, não vai ser hoje. Sabe, certo. Vocês que estão ouvindo hoje, não é hoje. Porque o nosso hoje é um hoje antes do hoje de vocês. Assim como hoje de e-mails é diferente do hoje de agora. É porque nós habitamos uma quebra. Puta que pariu. Nós habitamos uma ilha que fica no rompimento do contínuo espaço-tempo. E todos os hoje nunca são hoje. É, eu sou um viajante do tempo, o Darkon Esper. Na verdade... E é uma mulher mesmo, é a atriz Yukina Kashiwa. Que ridículo, que ridículo. Quantos anos ela tem? Ah, como é que eu vou saber, poxa? Por que não puseram? Baixa a ficha dela aí, vamos investigar a vida dela. Entra no Orkut dela. Ah, claro. Japonês tem Orkut. Orokuto. Entra no Orokuto dela. Nossa, isso ficou estranho. Isso ficou muito estranho, cara. Cara, por que diabos eles não colocam um fucking garoto de verdade pra fazer esse papel? Coloca uma mulher, cara. Isso parece teatro dos anos 20. Ah, peraí, ela tem... Aqui a idade dela aqui, ela nasceu em 94. Ela tem... 94? Ela tem 13 anos. Com aquela cara de velha? Ela tem 13 anos. Cara, isso tá ficando muito mais bizarro do que eu imaginava. Tira isso pra definir. Cara, é uma mulher... Quem vai fazer o neguinho é uma mulher de 13 anos. Cara, é uma mulher. Uma mulher não, né, garota? Sai do Mani Musume, né, cara? Cara, é uma mulher de 30 anos que, na verdade, é uma garota de 13 que vai fazer o papel de um garoto, cara. O tipo sanguíneo dela é bem e ela nasceu em Kanagawa. Cara, quer saber? Eu odeio o mundo do J-pop e eu vou sair do J-Cast. Eu não gosto desses assuntos. Agora, uma pergunta. Ela nasceu no dia 12 do 8 ou no dia 8 do 12? 12 do 8. Ah... Que nome dele é Negi Springfield? Springfield, porque ele não é japonês. Ah, não? Não. Eu nunca li esse mangá. Ele é do Simpsons. Ele é inglês. É do Simpsons. O Negi é filho de inglês e japonês. Ah, tá. Ah, Harry Potter. É. Mais um, né? Cara, J.K. Rowling leu todo mundo, né? J.K. Rowling leu todo mundo? Leu todo mundo. Mas tem que ir mais depois, né, Harry Potter. Meio depois? Nem. Então... Muito depois. É, caralho. Ela viajou no tempo e plagiou. Imagina se uma mulher interpretasse Harry Potter. Podia ser Neguimar foi aquela coisa, né, cara? Tudo que o autor queria era uma desculpa pra conseguir botar mais mulheres do que o normal. Porque normalmente ele bota mais 7 ou 8. Dessa vez ele quis colocar 41. Tem 41 mulheres? Tem. Tem como uma sala de um colégio feminino. Só tem eles meninos. É, porque ele é professor. O garoto é professor. É, o garoto de 3 anos é professor. Aí professor de inglês, inclusive. Aí o seriado vai ser uma mulher também. Ele vai ser uma mulher. Cara, eu não vejo a lógica disso, cara. E as mulheres da turma vão ser homens, por acaso? Não, as mulheres são onde mulheres. Onde estão os garotos atores no Japão? Tem falta? Eles não podem? Vamos pra lá fazer cinema? Fazer. Claro, vamos, cara. Tem falta, cara. Vocês não têm 13 anos. Eu tenho 13 anos. Não, você tem 12. Ah, você é um galho, né, cara? Como é? Ele não pode fazer esse tipo de coisa porque ele tem que matar muita gente, não se esqueça. O Levin Jill se interessou muito por uma notícia. A editora Frontier Works anunciou que o mangá Yoi de Keiko Kono, aí no Kotodama. Kotodama não é bola de fogo? Kotodama. Não, Kotodama não é bola de fogo, Kotodama é outra coisa, que eu não lembro o que é. Bola. Bolsei Yaoi? É, né? Então, será adaptado em filme com atores. E as filmagens vão começar no outono em japonês, que eu não faço a mínima ideia de quando é. Olha que plot sugestivo. Dois garotos que estudam juntos no ensino médio dividem um quarto. Ponto. Precisa de mais história que isso? Não precisa. Dois garotos que dividem um quarto. Acabou e o é um mangá de dois volumes. Acabou o plot. Mas já tem, sabia que já tem um filme Yaoi? Tem. Anime Tabu? Com o Hyde e com... Não, esse não é Yaoi. Não sei quem te disse isso. É com o Raid e é com o Gacto. É o Child do Raid do Gacto, que não é Yaoi. Rola uma certa insinuação pequena. Cara, é com o Raid e é com o Gacto. Ou seja, é Yaoi automaticamente. Mas tem um outro que é tabu, que é de samurais. Samurais gays. É, tipo Brokeback Mountain japonês. É, exatamente. Caraca, imagina samurai gay, cara. Kenshin Himura tá se revirando no túmulo. Cara, o que eu não... Eu consigo entender muita coisa da cultura japonesa, mas o que eu não consigo entender é como essas garotas conseguem ter essa fascinação por Yoi. Por que elas gostam tanto de Yoi? Essas otomes, cara. Eu tô falando de garotas, não vou ver. Ah, tá. E, inclusive, vai ser um mangá em live action também, que é sobre uma fã de Yoi, que é a Mousou Shoujo Otakukei. Você que é o nosso tradutor, qual é a tradução de Mousou Shoujo Otakukei? É garota que não tem nada pra fazer na vida e fica lendo mangazinhos homossexuais e fica pagando uma de lésbica em festinha sábado à noite. Um mangá que é uma comédia romântica... Tá precisando de uma pi no pi dela. Um mangá que é uma comédia romântica fala de uma obsessiva Fujoshi. O que é uma obsessiva Fujoshi? Ela não ouve isso não, né? Eu tive que falar o pi porque agora o Dark se recusa a censurar as palavrões. Uhum. E eu não posso parecer uma pessoa vulgar para os ouvintes. É uma obsessiva Fujoshi, que são mulheres que gostam de Yaoi. Ou seja, umas posers idiotas. Que se apaixona por um colega. E ela se apaixona por um colega de classe normal, entre aspas, no seu primeiro ano de ensino médio. Aí depois ela descobre que ele é gay? Não entendi. E gosta mais dele ainda. Deve ser, deve ser. E depois gosta mais dele ainda, né? Eu não entendi o plot. É possível. É possível. Ou então, é possível imaginar. É possível. Agora, também, olha, olha o que é assustador. A Media Blaster anunciou que vai lançar um mangá na América do Norte. Ou seja, vão censurar tudo e vão transformar numa fã de Harry Potter. É, fã dos Backstreet Boys. Eles vão substituir os mangás yaoi na mão dela por capinhas de Harry Potter americanos pequenos, entendeu? É. Peraí que agora eu fiquei curioso. Eu queria ser censor americano de anime. Eu ia ser tão criativo e inventar cada coisa legal. Plot summary. Aqui agora está melhor explicado. É o seguinte, Takahiro Abe. Ah, em inglês ele funciona melhor. Takahiro Abe. Takahiro Abe é um estudante de ensino médio. Ensino médio, high school boy. Ah, então peraí. Na verdade, o Takahiro Abe gosta da Rumi Asai. E a Rumi Asai é a tia que gosta de yaoi. Ela é uma fã hardcore. E a maior fantasia dela é o Abe junto com o Shunsuke Chiba, que é o playboy da sala. Que horrível, cara. Ela tem um fetiche de ver o garoto que ela gosta com outro cara. Que é o playboy da sala. Ela não gosta não, dele. O garoto gosta dela. E ele faz parte da fantasia imagina dele. Imagina ela fazer chantagem com ele pra ficar com ele depois que ele ficar com o cara. Comecei a gostar dessa série. Porcaria. Pra piorar a coisa, Yoko Matsui, que é a gostosona da sala, acidentalmente se revela como a otaku dentro do armário. Se ela sai do armário e se revela uma otaku. Uma otaku, e fica amiga da Sai. E elas... E pelo visto rola um clima. E as duas são lésbicas poser, que tá na moda hoje em dia, e começam a voltar. Cara, eu vou baixar esse mangá. São lésbicas que gostam de yaoi. Peraí, que tem tradução em inglês, eu vou baixar esse mangá, cara. Daqui, na Baku Pirei. Eu gostei desse mangá, me passa. Que viagem, cara! Muito bom, né? Eu já falei que eu odeio essas pessoas que estão aqui do meu lado. Eu já tive uma ideia, eu tive várias ideias para vários mangás. Eu tive uma ideia para um mangá yaoi uma vez. Que não era bem o yaoi, né? Era um que eu ia desenhar, o Diego ia me ajudar, a gente ia fazer assim. Ah, tá. Por um momento eu pensei que você e o Diego eram personagens. Não, Dan. Ele ia me ajudar a desenhar e eu ia escrever. Era tipo assim, era uma garota que precisava fugir da máfia. E ela se disfarçava de menino no colégio pra garoto. Isso não é yaoi. Não, é meio yaoi. Por quê? Porque ela se apaixona pelo cara que vai ser o melhor amigo dela, só que o cara pensa que era um menino. Já te plagiaram. Já fizeram Ouran High School. É sobre isso? Ouran é sobre uma garota que vai pro colégio masculino. Ah, aconteceu de novo, não acredito. E se apaixona pelo cara que acha que ela é um menino. Quer dizer, no final descobre que ela é uma menina no final do primeiro episódio. Porém, funciona mais ou menos assim. Toda a ideia que eu tenho já fizeram. Que ela é um menino. É que eu fico publica sua fic do Sam e do Frodo, do Senhor dos Anéis. Sua fic yaoi. Eu tenho uma fic yaoi do Sam e do Frodo. Peraí, calma. Quem disse que Sam e Frodo precisam de uma fic yaoi? Não. Pra ser yaoi. Eu conheço uma fic yaoi Sam e Frodo. Chama-se o Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel. O Senhor dos Anéis, as duas torres. E a grande conclusão, que o Senhor dos Anéis é o retorno do rei. Que você acha que é sobre o quê? Que é o grande ápice. Não é? É o orgasmo. Que é pra quem leu o livro, sabe que o Sam joga as panelas dele fora pro Frodo. É. Inclusive ganhou uma versão live action, que eles amenizaram um pouquinho pra censura ficar livre, eles amenizaram o romance um pouquinho. Né? Se afasta mesmo. Won't you dance with me? Hey Vanessa, tell me what's on your mind. Hey Vanessa, you drive me crazy like cha cha cha cha cha cha. Os lançamentos da semana de 10 de outubro: Single LMC com Liar Liar, Sentimental Pig Romance, com versão A e B. Larkin Cell, Larko, com Day Breaks Bell. Hirakawachi Ichome, com Yami Yoni Umareta. E Rise, com Lady Love. Nos maxi singles temos Sendai Kamotsu, Gay School Otokogumi, Over the Gable. Pra quem não sabe, e eu acho que quase ninguém sabe, descobri agora também, que Sendai Kamotsu é um projeto bizarro paralelo da banda Nightmare, que todos os membros caracterizam de uma forma totalmente diferente da banda original e mudam tão completamente o tema da banda e deles, e da personificação deles, que parece outra banda. Resumindo, é uma espécie de Village People bizarra japonesa. E como toda boa biba, é espalhafatosa e vem com uma edição regular e 4 edições limitadas. Yaida Hitomi, com Hana Yume, Ichini Zero Ichini, que é a banda do Estrangulador, Shine, tipo A e B, e Geo Strike Overlord, com Byakuya ni Moyuru Hana, Nanji Ware wa Zeno no Mononari. Com álbuns, nós temos Matsura Aya, Double Rainbow, Sofia, com um álbum com título desconhecido. Eu não sei se o título é Title Unknown ou se realmente o título do álbum é desconhecido, mas essa é uma banda pop rock pouco conhecida, foi formada em 94 e que canta a segunda indie de Kaleido Star. E Kamiki Aya, com Ashita no Tameni, Forevermore. DVD nós temos Rise com Alternate Life. E no dia 13 de outubro nós vamos ter o maxi single do Juca, que é o ex-vocalista do Moedas Moá, chamado San Croix. Yeah, right about now, make no mistake, a birthday goes May, arigato, né? Coco cara sabe pai. Agora, passando pra música, vamos começar pra... Mas o Frodo dá colinho pro Sam. É bonitinho. Passando pra música, não vamos falar da. E o Gollum morre de inveja, né? É. É, falando, por isso que ele ficou careca. Careca de inveja. Hã? Hã? Não, sério. Eu tô demais hoje. Todo mundo que eu conheço, inclusive eu, vou ver se vocês também. Conhece alguém que parece o Gollum? Indo pra parte da música, tem uma banda que eu chamava de Bizi, que eu chamei de Bizi nos lançamentos. A banda chama Bizi. E que o Live Indio fala que é Bis. É Bis. É um B apóstrofo Z. Ou seja, Bis. Pra mim é Bizi. Bis fazendo um trocadilho com é a Zuzu da Zuzubalândia falando? É o Bros. É o Bros japonês. Então. Eu olho pra Bis, lembro de prosa, eu sei que se pronuncia Bis, não Bizi. E que existe há mais de 20 anos, como eu falei também nos lançamentos. Não, que é o seguinte. Steve Vai é eles... quem? É o nome de um funk. Você não conhece Steve Vai. Steve Vai, Steve Bem. Nós somos de funk, eu, né? Eu odeio esses otakus em cultos. Vamos fazer um funk, cara. O nome do funk vai ser Steve Vai, Steve Bem. Odeio otakus em cultos. Vai, Steve Vai. Vem, Steve Bem. Vai, Steve Vai. Vem, Steve Bem. De ladinho. Não, não para. Eles não. Vão colocar o nome deles na Hollywood Rockwall. Alguém sabe o que é a Hollywood Rockwall? Rockwall parece um sobrenome do George Lucas. Pelo que entendi, é a calçada da fama do rock. E que tem bandas como Aerosmith e Steve Vai. Vão ser os primeiros japoneses a colocar o nome lá. Inclusive, Steve já aconteceu. Steve Vai é uma banda de rock. Foi 19 de novembro. Não, Steve Vai é um guitarrista. Você realmente não sabia? Não sabia, eu achei que fosse um funkeiro. Nossa, muito bom, né? E foi isso. Você disse Steve Vai? Pra quem não sabe, dia 1º de setembro estreou no Japão um movie novo de Evangelion. Que é o Renewal of Evangelion, que não é uma continuação. É um spin-off? É um spin-off, não. Eles vão refazer a série toda, mais uma vez. Eles vão tentar explicar pela 34ª vez, eles vão refazer a série. Os produtores viram... Será que dessa vez a gente entende? Vão ser 3 filmes, se eu não me engano. É que tá engraçado o seguinte... Será que dessa vez a gente entende? Eles fizeram The End of Evangelion por quê? Falaram assim, ninguém entendeu a série, vão fazer um filme pra esclarecer, sabe o que é pior? Pela série eu entendi mais do que pelo The End. É que tá, eles foram fazer um movie pra explicar e complicaram mais. Cara, na série é o seguinte, é simples, é um monte de gente sentado no meio do branco pensando na vida. No movie o que é? É a Rey gigante destruindo o mundo. E deu uma de clipe. É a Rey peladona de... gigante, eu consigo fazer um contorcionismo, cara. Não, deu uma de Clamp que transformou a Mopona. Umas coisas muito interessantes com o corpo. Você sabia que tem um one-shot alternativo de Hey Earth que no final o vilão principal é a Mopona? Eu baixei isso. Sério? Aí a Mopona come as guerreiras mágicas, e a cena final ela come as guerreiras mágicas, e elas acordam numa cama dentro da Mopona. E o que é muito legal, porque o anime todo, a Marinho tenta comer o Mopona, porque o Mopona parece um bolinho. Então, aí tipo assim... a vingança no Mopona. Ou seja, eu acho que... A gente tem uma cena ótima, ótima, que é quando a Marinho tá dentro do Machine, do gênio, que é aquele robô, e ela bate no Mopona, ela dá um bicão no Mopona. Isso, cara. Não é na Mopona? Não, Mokona. Mokona é homem. É? Claro que é. Mokona é Deus. Deus tem sexo desde quando? Então, eu posso chamar de Mokona. Não, eu chamo de Mokona. Enfim, então eu acho que o Clamp tá por trás de The End of Evangelion. Por isso que eles transformaram a Rey no monstro gigante. Ah, claro. Eles queriam que ela fosse Deus, mas não. Evangelion é anti-Deus, né? Então... End of Evangelion pra mim não explica nada. Só torna a coisa mais estilosa e mais sem noção. Assim, o interessante desse meio movie... Meio cult, né? Bem mais cult. Movie de Evangelho que eu não entendi é que a Utada Hikaru, que é uma cantora pop, assim, famosinha, vai cantar o tema. Mas não tem nada estranho. É Evangelho. Porque... Não, cara, mas... Eu já até ouvi a música, tá no trailer. Eu ouvi. Mas, tipo assim, Evangelho deve chamar bandas mais legais. Inclusive, vai né? ter uma personagem nova. Uma menina que também vai ser mais uma criança nova nessa série de filmes. Mas eles vão recontar do começo? Eles vão refazer a série em 3 filmes. 3 filmes? É, 3 ou 4. Isso pode ser interessante, sabe? Tô curioso pra ver. Eu também tô. E tá bonito pra caramba. Tem data prevista pro lançamento? O primeiro saiu agora. Acho que vai ser um por ano. 1º de setembro. Não tenho certeza. Agora, 1º de setembro, saiu no Japão o primeiro filme. Será que a gente encontra Subado por aí em algum lugar? Ainda não, acho que é muito cedo. Ainda não, é só o filmado no cinema. É, até porque tá no cinema, daqui pra sair em DVD. E tá pra sair o filme de Naruto Shippuden. É, whatever, né? É, tanto faz, ninguém quer saber disso. Eu não dou a mínima pros animes de Naruto. Pro anime de Naruto, vou dar pro movie, que costuma ser pior do que o anime. Outra notícia maneira, finalmente a fase Elísio de Hades do Cavaleiro do Zodíaco tá em produção. Olha, eu errei o nome. Ah, não, eu acertei o nome. É Rebuild of Evangelion. Rebuild, né? Renewal. Renewal foi quando eles pegaram a série e refizeram a série mais uma vez pela 12ª vez. Não, Renewal é tipo um resumão. Não, Renewal eles refizeram a série com um desenho melhor e efeitos melhores. Tem isso? Tem. É uma série completa? É a série completa. Você tem aí? Não. Que droga. Você acha pra baixar eu aí? Eu quero ver isso. Então, vão ser quatro filmes. Rebuild of Evangelion vão ser quatro filmes e que vão... É uma tetralogia. Uma tetralogia. Reverso, fala isso de trás pra frente. E sobe ali. O primeiro saiu agora, o primeiro saiu de setembro. Aqui o grande erro, o primeiro saiu o primeiro de setembro, não é primeiro de outubro. Setembro, foi o que eu falei. Foi o que ele falou, setembro. Ou seja, faz um mês, não foi agora. Agora? Agora é em setembro. Cara, nesse ano. É, ué, acabou de acabar setembro. O 2 vai sair em 2008, sem data definida, e o 3 e o 4 não tem data definida nem ano. Ah, tá, o 3 e o 4 vão sair juntos. É, isso que eu tô vendo aqui. Vão sair num só, sabe? Num só não, não sei se vai sair num só, mas vão sair juntos. Ainda não tem nenhuma informação mudaram sobre a, inclusive, uma coisa muito estranha é que mudaram a leitura. Que antes era Evangelion. Uhum. Agora é o Evangelion. Que isso, gente? O que aconteceu? Não sei. O Evangelion? É, o nome do filme japonês é o Evangelion Shingeki Joban. Não é mais Evangelion? Não é mais Evangelion. Agora é o Evangelion. Ui. Wingardium Leviosa. É, tá parecendo. Que é muito estranho. Muito estranho mesmo. Não tem... Tá dizendo aqui que não tem ainda nada com relação ao licenciamento pra fora do país, mas porque tá muito recente, lógico. Mas vai sair, lógico. Ou não. Bom, temos a internet. É, sempre temos a internet. E temos os fansubers, que são super mas o que legais. Eu queria, mas o que eu queria falar é que... Yoshiki, que pra quem não sabe, era o baterista do X Japan... Ele tá produzindo a trilha de sonora de um filme de terror, Catacombs, que é um filme de terror japonês. E ele colocou uma música do Hide. Pra quem conhece mais J-Rock, sabe que é o Hide, o ex-baterista do X-Japan, que morreu, que se suicidou, Pink Spider, que já acabou o Rosa, e que todo mundo adora ele. Ele colocou na trilha uma música da banda solo dele, Psyche. E pra quem conhece também, Violet K, que é um projeto que o Yoshiki tá tocando há 9 anos, finalmente vai ter um álbum lançado, porque o Yoshiki é o cúmulo do perfeccionismo. Então ele demorou 9 anos pra fazer um álbum do jeito que ele quer. E uma outra notícia... Deve ser bom pra cachorro, hein? Ou não, né? É verdade. Uma outra notícia muito... Deve ser horrível. Uma outra notícia muito legal é que o Yoshiki vai ser o supervisor musical e produtor executivo de um thriller musical chamado Repo, The Genetic Opera. E o pior, quem atuará e cantará nesse filme é a Paris Hilton. Não fala aí, ai... Fala Paris Hilton em japonês, é Paris Hilton. A Paris Hilton vai atuar num filme... Onde a trilha sonora vai ser do Yoshiki. A Paris Hilton é uma bruxa, porque ela convenceu o Jin Lee a produzir... O Jin Lee não, o Stan Lee, a produzir um desenho animado dela. Quer dizer, ela pega os maiores gêneros do entretenimento, da música e do cinema e faz com que essas pessoas trabalhem com ela. E do mundo todo, né, cara? Do mundo todo, quer dizer, como isso acontece... Uma pessoa que você nunca esperaria o Yoshiki fazendo alguma coisa pra Paris Hilton. Não, cara, eu não entendo o que tem aquela mulher. Eu também não entendo. Ela é feia, né? Quer dizer, não é nem... Cara, eu entendo sim. Eu entendo muito bem como é que ela compra... dessa semana pois dela. É, eu entendo muito bem como ela compra todo mundo. Você não viu os filmezinhos? O que ela faz? Ela promete filmes pornô caseiros exclusivos pra eles? Com eles como protagonistas? Aí deve ser. Deve ser. Deve ser. Tá. O Yoshiki não deve... O Yoshiki é japonês, ele não vai deixar sair dele. Mas então ela tem... É isso que eu imaginei. Mas então ela tem o Curitimbó de ouro, né? Porque todo mundo se rebaixa... Ela tem o quê? O Curitimbó de ouro. Porque todo mundo se rebaixa só porque ela quer dar pra eles? Agora, a melhor notícia. Prendam a respiração. Vocalista do Ichini Zero Ichini, acusado de estrangulamento. Pra quem não sabe, Ichini Zero Ichini é uma banda de visual kei, bem eroguro, sabe? Bem estranho. E o cara é uma bicha loucaça, assassina, sabe, estrangulou a velha. Pois é, e foi o seguinte, ele foi acusado de tentativa de estrangulamento a uma conhecida dele. Deve ter falado, ah, esse vestido ficou horrível em você. Aí ele tentou matar ela. Aí virou assim, olha só, eu sinto desapontar, mas você passou o delineador errado, tá torto, da esquerda. Aí ele ficou, calma assim! E ela ficou uma semana com machucados no pescoço porque ele tentou matar ela. E a situação se... Olha, o mais legal é que a situação se passou após uma noite de agosto em que testemunhas dizem ter visto o Wataru, porque o nome dele é Miyawaki Wataru. E nesse dia ele bebeu muito sake. Cara, eu não consigo odiar ele. Porque eu acho muito bonitinho um japonês que fica bêbado com sake que vai matar uma mulher que falou mal do delineador dele. Eu acho isso tão fofo. Por quê? Cara, isso é muito fofo, isso é muito japa, isso é muito gay, entendeu? É por isso que eu amo o japonês. Só que ficou tudo bem, porque o Wataru reconciliou-se com a pessoa não... Ensinou ele a passar delineador, hoje em dia eles lançaram uma linha de cosméticos juntos. É, fizeram um acordo, cancelaram o julgamento, ele foi liberado, tá tudo certo, ele me estrangulou, mas eu gosto dele. Porque ele diz ok, enfim. E as... Não, eu gosto dele porque ele me emprestou uma saia linda. E as pessoas estão esperando informações definitivas vindo do próprio. E ele não vai explicar porque agora já acabou, ele não vai levantar a poeira de novo. Agora ele quer mais abaixar, né? Ou não. Ou será que ele é uma faz bicha... bem pra fama dele, cara. Pelo amor de Deus, ele é uma bandeira orgulho. Ele é uma pintosa, assim, muito louca, que quer muita publicidade. É claro, é... Ele é tipo a Elke Maravilha. Não, cara, é aquela coisa meio Marilyn Manson, sabe? Faz besteira e joga na cara de todo mundo. É verdade. Quanto mais você jogar, mais o pessoal vai gostar de você. Eu tenho mais umas notas. Ah, o que eu tentei falar ainda há pouco e não consegui, que a fase Elysium de Hades já tá sendo... Tá em produção? Tá em produção. Mas tem número de episódios, não, alguma coisa assim? Não, tem nada definido. Data de estreia, número de episódios, mas tem um boato que vai ser ainda esse ano. Peraí. Elysium ainda é de Hades, não é? É Hades, é. Você não acabou até hoje, não? Não, cara. Pelo amor de Deus, eu pensei que você já tinha acabado, não, cara. Não. É a última parte da saga de Hades que ainda falta. Saiu o prólogo do céu no meio e estavam bastante ocupados com isso. O Kurumada, na verdade, falou assim: não adianta que eu nunca vou fazer sucesso contra o mangá mesmo. Então, agora ele tá aproveitando. Eles fizeram o que os Evangelion sempre souberam, né, cara? É. Então, só recontando as mesmas histórias eternamente, fazendo anime onde não tinha. E só falta live action, né? Não. Não falta, não, né? Não falta, não, cara. Não falta mesmo. Bom que esses novos mangás de Cavaleiros que contam, que são prequels, né? Que se passam antes da história principal, não tem a Saori. É o melhor. Não é tem legal. Nem a Saori nem o Seiya. Que... Ou seja, é legal. Não tem o Seiya, mas tem um cara que é igual ao Seiya. Mas tão babaca quanto? Deve ser, né? Sei lá. Quem é o Jabu? Não, esqueci o nome dele. Qual o nome você dele? Você falou de quê? Tem escrito Lost Canvas? Do Lost Canvas, eu acho. Ou é no Lost Canvas ou é no Next Dimension, né? Porque, enfim, Direction, agora... Next, alguma coisa com D. Quem não sabe, atualmente, no Japão estão sendo publicados dois mangás simultaneamente. Um desenhado pelo Kurumada, outro desenhado pelo Matias, que eu não sei qual é. Que tem o traço muito melhor que o Kurumada, qualquer um tem o traço... Até o Kira Toriyama tem o traço melhor que o Kurumada. É, pelo menos os personagens da Kira Toriyama não são retangulares. É, pelo amor de Deus. Se você achava o anime de Cavaleiros mal desenhado, você nunca leu o mangá. Nem tem dois pés direitos. Hã? Tem um desenho, uma ilustração de capa do Shun com dois pés direitos. Cara, uma vez eu vi um screen cap... Dá pra achar isso na internet aqui uma agora? Vez eu vi, vou procurar. Uma vez eu vi um screen cap de Cavaleiros da Saori parada do anime. Cara, a mão deformada era muito mal desenhado, muito mal animado, essa muito mal tudo. Enfim, pra quem não sabe, tá publicando no Japão esses dois mangás de Cavaleiros. Ah, o nome do tio é Tema, que é o antigo Cavaleiro de Pegasus. Na verdade, os dois contam a história daquela guerra lá do Doku... E tem uma carinha feliz o traço dessa mulher, né? Do Doku de Libra com o... Assim, os que dois... era o outro? Não. Era aquele ex de... Os dois mangás... O ex de Hades. Os dois mangás... Xion. Os dois mangás contam a história da Guerra Santa contra Hades, que aconteceu 240 e poucos anos atrás. Só que ambos contam a mesma história de pontos de vista diferentes e estão sendo publicados ao mesmo tempo. Aham. Isso é bem interessante. Espero que vai chegar no Brasil, né? Já acho confirmado. Que já foi confirmado. Tá pra vir, isso eu já dei. E o episódio G parou de publicar? Ou tô saindo ainda? O episódio G tá lerdo, cara. O episódio G é que nem o mangá de Evangelion. Sai quando eles têm vontade. É, né? Sai um por ano. A tia que faz gosta de Yoi também, né? Não vai acabar nunca. A única vez que eu vi o traço do Kurumada bom é no anime da saga de Hades, que deram uma melhorada. Que não é dele o traço. É, então, deram uma melhorada boa no traço dele. É baseado no traço dele, não é totalmente diferente, como no caso do episódio G. É. Mas melhoraram bastante, pronto. Bom, agora, que achei, já que a gente... Eu queria falar de Super Flash, como eu falei, não é de Super Flash. Eu sempre quis falar de Super Flash. Não tem a ver com o tema do programa. É, tem uma coisa que eu quero muito dizer. Só que assim... É um assunto que eu sempre quis falar sobre. A gente não achava assim... Mas eu nunca achei um tema que ele se encaixasse. Assim, ele não é suficiente pra segurar um JCast inteiro. E ao mesmo tempo, nunca a gente encontrou um lugar pra colocar ele, esse assunto. É, então nós vamos falar sobre Super Flash. Então hoje que a gente tá esmerdalhando mesmo, do nada, a gente vai parar de falar news, porque a gente tá de saco cheio de ler sites da internet e roubar notícias. E o Mike fala sobre Super Flash. JCast recomenda anime! E hoje, enquanto meu vizinho escuta Marcelo D2, eu vou falar sobre Shinigami no Ballad. Shinigami no Ballad é uma série bem curta de anime, com 6 episódios, e que foi baseada numa série de light novels, que são livros, são novelas escritas por japoneses, e que normalmente tem uma temática de anime, com ilustração de anime, de mangá, e... também ganhou um live action agora, esse ano, início desse ano, teve 2 episódios, e conta a história de uma Shinigami, que não é como os outros Shinigamis. Ela não se veste de preto, ela não é assustadora, ela não é fria com as pessoas. Ela é branca, toda a roupa dela é branca, o cabelo é branco, e ela se preocupa com as pessoas que ela vem buscar, e muitas vezes ela se intromete em coisas que ela não deveria se intrometer. Ela cuida de pessoas que a pessoa que ela vem buscar se importa, e faz muitas outras coisas. E os 6 episódios são histórias, cada um tem uma história separada da outra, que conta uma ação dela quanto a um grupo de pessoas. Os únicos episódios que tem relação é o primeiro e o quinto, que tem um personagem que aparece nas duas. Mas é um anime bem interessante e mostra como muitas vezes nós, seres humanos, vemos a morte como algo negativo e personificamos o elemento que atrás como algo negativo, como algo ruim. E nem sempre é assim. A gente viu muito isso na filosofia oriental, que a morte às vezes não é tão ruim assim. E é isso, é interessante essa visão, que inclusive a gente vê em Sandman, com a morte não como um ser horrendo que vem nos tirar desse mundo, mas como alguém que vem nos acolher e nos levar para um lugar melhor. Que não é um apartamento? Nenhum carro, né? Nenhum estilo de motor de carro. É. Isso tá muito fake, porque a gente já gravou isso antes e cancelamos, então a gente tá repetindo as mesmas piadas cantando Rebeldes como se fosse a primeira vez que nós deixamos. É, mas na verdade a gente não explicou o que era. Nós estamos gravando, uau. Super Flat é um movimento pós-moderno. Sabe o que é algo pós-moderno? O nazismo era pós-moderno. Nazismo era pós-moderno? Claro. Por quê? Porque era moderno. Que era depois da era moderna. Com certeza. Ah, claro. O que é algo pós-moderno? Alguma coisa que não faz sentido. Não, é algo que vem depois do moderno. Consequentemente, não faz sentido. É um movimento que começou, não lembro quem que diretor. Tem o nome dele na Wikipédia. Tem o nome dele na Wikipédia, só que eu não estou conseguindo achar. Evangelion pode ser considerado um anime pós-moderno. O que é um anime pós-moderno? Um anime pós-moderno, no caso, seria um anime super flash. Dê outros exemplos anime além de Evangelion. Seria um anime pós-moderno. Evangelion é Len, é Paranoia Agent, é Suzumi Haruhi, é... Nenhum deles faz sentido. Não, fazem sentido, mas são animes... Por isso mesmo. Um sentido muito subversivo. São animes com... Entendeu? Não faz cult. Sentido. São animes com recursos estéticos que quebram o normal de um anime. Por exemplo, Evangelion no movie tem cenas live action. Que o anime tem recursos narrativos, recursos estéticos, visuais, etc. Que quebram o normal, o padrão. Por exemplo, Evangelion tem algumas cenas live action no filme. Tem ilusões que não fazem sentido algum. Assim como tem em Len. Tem muita metalinguagem. Também, tem muita metalinguagem. Personagem. E que ao mesmo tempo eles também sempre fazem crítica à sociedade ou ao ser humano em si. É sempre sobre o ser humano, o interior dele, as noias do ser humano, sabe? E por isso mesmo que esses animes têm uma alta carga erótica, assim. E erótica subversiva. Até porque eles muitas vezes criticam os otakus, os próprios otakus. Que parecem que e suas perversões. Isso, são todos muito pervertidos e sempre isso é muito satirizado de forma pessimista. Nesse satirizado tipo. Ou criticado, ou às vezes criticado com humor, às vezes criticado de forma séria. Mas é sempre muito subversivo. É satirizado com humor negro, digamos assim. É sempre muito subversivo. E sei lá, é um estilo de anime que eu adoro. Assim, eu adoro, mas assim, se eu souber que ninguém entendeu, aí tudo bem. Se eu souber que as pessoas entenderam, eu começo a ficar deprimido. Eu entendi Len, eu entendi Evangelion. Ou não. Não, Len e Evangelion mais ou menos. Len eu não vi, Evangelion eu entendi. Len é mais complicado do que Evangelion. Não, Evangelion é um anime que você não entende, é um anime que você quer entender. Então se você quer entender e gosta do anime, você vai inventar uma desculpa. Mas Evangelion é psicologia pura. É, eu sei, mas assim, na sua cabeça você vai ter o seu Evangelho. Cada um tem o seu Evangelho na sua cabeça, entendeu? Cada um entende da sua forma. O que você entendeu de Evangelion? Utópico isso, né? Peraí, o que você entendeu de Evangelion? Cara, eu encaro o Evangelho de uma forma assim, eu desisto de encarar ele de forma sobrenatural, não, de forma de ver as entrelinhas de Evangelho, você tem que encarar como um anime normal, e aí eu entendo. O que é o projeto de instrumentabilidade humana? Eu li sobre isso, né? Eu não entendi do anime, mas depois eu li sobre isso e entendi, mas agora já esqueci. Luan, o que é o projeto de instrumentabilidade humana? Você realmente deseja me perguntar isso? Você sabe? Não. Será que só eu sei o que diabos é o projeto, só eu entendi na segunda vez que eu assisti? Cara, eu só assisti uma vez, tá aí o problema. Eu assisti Evangelho na Locomotion só muitas vezes. Exatamente, eu assisti na Locomotion. Já faz muito tempo, eu esqueci muita coisa, mas esse projeto eu sabia tudo. Na época eu virei fã e sabia tudo, mas agora então deixa eu refrescar sua memória. Todo mundo sabe que o último anjo é a própria humanidade. É? É, que a humanidade nasceu de Lilith. Não. A humanidade nasceu de Lilith, tanto que no corpo de Lilith, que era pela metade, tinham perninhas humanas saindo. Ah, é? É. Eu acho que eu tenho que ver o Evangelho de novo. Pois é, né? Eu tenho quase certeza disso. E a Rey, por ser clonada e usar várias tecnologias angísticas pra existir, ela é o mais próximo de um anjo. Uma humana, humana entre aspas, já que é um clone, mais próxima de um anjo. E o projeto de instrumentabilidade humana nada. Tá bem longe de ser humano. O projeto, é, e o projeto de instrumentabilidade humana nada mais é do que fazer todos esses humanos que um dia já foram um, voltar a ser um. Ah, entendi. E aqueles dois últimos episódios que você viu, todo mundo sentado numa salinha, pensando sobre si mesmo e sua relação com os outros, uhum, é todo o conflito da humanidade, depois que todas as mentes se tornaram uma, o conflito que originou uma com a outra, e elas tentando conviver, como um único ser. Caramba! Quer dizer que... Não, disso eu realmente lembro, inclusive... Essa é a parte psicológica do final do Evangelho. Quer dizer que no final de Evangelho fica só um cara... Essa é a parte final de... A final... Um cara morando sozinho na Terra. Não é um cara, não é uma verdade, cara. Vira tudo um grande mar de material genético, sei lá, alguma coisa bem bizarra. É, eu acho LCL. Que isso é nojento. É, exatamente. Inclusive, eu acho que no original, quando eu li na legenda, tava escrito não sei o que, isso aqui é o líquido da vida, ou algo assim. Eu ouvi... Todo mundo vira suco. Eu ouvi a Rey falando eles isso. Eles podiam lançar licenciado suquinhos do Evangelho. Eu ouvi... Beba a humanidade. Quando a Rey falou isso... Agora vocês não vão querer, agora vocês vão ter nojo da ideia que vocês tiveram. Porque quando a Rey falou isso no filme, ah, e que tava escrito na legenda líquido da vida, ela fala sêmen. Ah, meu Deus do céu. Eu edito isso tudo, eu não falei nojento, meu Deus. Beba o líquido da vida. É, agora virou um grande filme pornô. Voltamos para Emanuele, não conseguimos sair desse ponto. Que droga. O Superflat sempre mexe com essas coisas. Só que Evangelho você vê... É quase um Superflat, né? Na série toda você vê de Evangelho, você vê? Você viu no movie quando o Shinji tá lá esperadaço. Meu Deus, aí enche a mão dele de líquido da vida. Eu odeio o Shinji, cara. Eu odeio o Shinji. Ele é um loser, cara. Cara, ele é o cara mais egoísta que eu já vi nas faces da Terra. Muitos amigos losers que adoravam o Shinji. Cara, eu queria bater em todos eles. Loser, seus amigos losers já foram tão egoístas quanto o Shinji, que o Shinji é o cúmulo do egoísmo. Cara, ele é tão egoísta que dentro do Evangelho, aí vai um spoiler, tá? Só sobra ele, né? No final. Ele é Asuka. Ele é Asuka, é. Inclusive, e ele tenta matá-la. É, é, e cara, ela fala, é, e tem uma coisa muito legal, que a última fala do filme é a Asuka falando, Kimochi Warui. Kimochi. Ah, que legal. E Kimochi Warui é uma frase de múltiplas interpretações. A interpretação que foi usada na legenda que eu li foi que nojento, ou algo assim. Uhum. Mas pode significar algo nojento, pode significar zilhões de coisas, Kimochi Warui. Que coisa. E tem zilhões de interpretações para Kimochi Warui. Porque eu interpretei como eu odeio o Shinji, eu interpretei que ele chama Kimochi Warui quanto ao Shinji, sabe? Porque o Shinji foi o que sobrou da humanidade. E ela olhou pro Shinji e falou, Kimochi Warui. Porque o Shinji é nojento. O que que só foi sobrar da humanidade? Isso isso representa como a humanidade é nojenta. Mesmo depois de toda a redenção que era pra ser o projeto de instrumentabilidade humana. No futuro vai ser descendente do Shinji com a Asuka? Não, com a Asuka. O problema é essa. A Asuka realmente existia. Por que que a Asuka voltou à vida? Porque a Asuka morreu. O Shinji inclusive, meio assim, que salvou a humanidade pra depois querer destruir. É muito bizarro. Eu entendi que eles viram tipo Adão e Eva, sabe? Eles voltam a ser Adão e Eva, como se fosse assim, o Shinji. Não é tão simples. Eu tenho que assistir o filme de novo, porque o filme eu só assisti uma vez. A série eu assisti duas. É meio complicado dizer isso. É meio... É, só faz uma referência. Não eu lembro é exatamente... que uma vez a Locomotion passou uma maratona de Evangelho. Ela passou o seriado seguido umas 3 vezes durante o final da semana inteira. Passou, terminava e voltava pro primeiro. E eu vi todas as vezes. Nessa época. Então uau. Então eu entendia tudo de Evangelho. Dá época, pra ver Evangelho tranquilamente 3 vezes. Porque toda vez que 4, você vê, você vai descobrir 5, algo novo. 6, não, na verdade... 4, 5, 6, eu não sei. É, eu vi tudo isso. Tem episódio de Evangelho que eu tenho certeza que eu não vi. Mas tem um especial que eles fazem uma dancinha sincronizada. Que eu devo que é ter visto umas 10 vezes. É muito vezes, legal. Uhum. Mas eu fiquei de saco cheio. É o que o anjo se divide em dois. E aí o Shinji e a Asuka começam a praticar uma dança, uma música clássica. Balé, pra derrotar verdade. Ele, porque o último golpe tinha que ser batalhado ao mesmo Twister. Tempo pelas duas partes. E eles treinam com o Twister. Agora, você percebe que o final de Evangelho é totalmente psicológico da série. Nossa. E o final do filme é totalmente físico. E ele chega a ser escatológico em algumas cenas, quando os outros Evas rasgam o Eva da... Foge um pouco, da temática. O Eva da Asuka, sabe? Uhum. Tem aqueles órgãos, aquela coisa estranha. E os bichos voando como se fossem abutres, com pedaços do Eva na boca. É esquisito ao mesmo tempo não, mostra a selvageria natural dos anjos. Eu gosto da Asuka. Oi? Eu gosto da Asuka. Eu gosto dela, ele é personagem favorito. Eu gosto da amizade. Não, a Misato é totalmente loser. Eu prefiro a Misato é uma loser disfarçada. Ela é completamente autodepreciativa. Você lembra de um episódio do anime que aparece ela? Ela é uma loser pseudo-emo, Renato Russo. Se martirizando, porque ela dá pra todo mundo, ela é uma piranha arrependida. E evangelho todo mundo loser, né? Tem a doutorinha loura. Que eu esqueci o nome dela. Outra loser, pra mim, uma das piores, junto com o Shinji, é aquela doutora loura da pinta. Esqueci o nome dela também. Que a mãe morreu por causa do Gendo Ikari, que é outro nojento. Nossa. Todo mundo em Evangelho é nojento, né, cara? Não tem pra que você torcer, você torce pelos anjos, né? Aham. Ou não, porque eles também são nojentos. Não, mas eles matam quem a gente não gosta. Eu gostava do Kaji, aquele babacão. O Kaji é legal porque ele cria... É verdade. Ele cria melancias. É verdade. Ele tem uma plantação de melancia. Ele planta, né? É, ele planta. Ele dá comidinha pra ela, as melancias conversam com ele. Ele planta melancias e quando ele morreu, ele pede pra Misato cuidar das melancias dele. Pede pra perguntar pro Shinji onde que fica, porque ele contou pro Shinji. Eu gostava dos amigos do Shinji também, eles tinham muito mais personalidade do que ele, né? Cara, eu posso falar um programa inteiro falando do Shinji. O Kaoru era legal. O Kaoru, o Angel. Não, peraí. É, o Kaoru. Kaoru, Shinji, Sam, Frodo. Vamos pro banho. Sabe aquela cena que ela tá no banho? Vamos tomar um banho agora? Aí ele assim, junto. Aí depois no banho ele fala, vamos dormir. Aí o Kaoru, junto? É. Shinji, é, né? Não! O Shinji pode ser loser, mas ele mas não até é isso tem toda a explicação, você sabe, né? Do Shinji com o Kaoru. Porque o Kaoru não, mano. O Kaoru é um anjo. Uhum. Logo, ele não tem sexo, porque anjos não tem sexo. Então, ele virou humano, porque se for porque os anjos evoluíam. Quanto mais anjos vinham, mais eles evoluíam. E ele, como último anjo, ele virou humano pra entender os sentimentos humanos. Agora, como ele não tem noção de sexo, ele vai entender os sentimentos humanos, amor e etc. Primeiro assim, que aparecesse na frente. Lógico, primeiro que fosse com a cara dele. O problema é o seguinte, o Shinji, ao mesmo tempo que ele foge de qualquer... Ele é muito carente. Ao mesmo tempo que ele foge de qualquer afeição, ele foge justamente porque ele é muito carente. Então. Com uma máscara pra se manter forte e também por medo daquilo que ele não conhece. Isso, por medo de se decepcionar, das pessoas abandonarem ele, então ele mesmo não mas deixa ao, que ela ao mesmo possível. Tempo que ele tem medo daquilo que ele não conhece, ele quer muito aquilo que ele não conhece. E como o Kaoru foi o primeiro que tratou ele bem... Por isso que ele fica um pouco mexido, assim, fica meio sem entender o que tá acontecendo ali. Kaoru tratou ele bem e ele amoleceu nos braços do Kaoru. Mas assim, a gente zoa muito, mas tem que ver a psicologia mesmo por trás disso, que tem a ver com essa conotação mesmo, assim, não é. Tem que ver o que tá se passando na cabeça. Evangelion é psicologia pura e... Len é teoria da conspiração pura. É. Len ainda é a minha série preferida, mais do que Evangelho, porque Evangelho tem muito personagem nojento. Len tem personagens legais. Eu não vi Len, mas eu acho que Len é mais complicado que Evangelho. Len tem uma coisa que eu adoro, que é o seguinte: o planeta Terra é um grande cérebro. Isso é provado cientificamente que o planeta Terra emana umas ondas muito fraquinhas que ninguém sabe pra que serve. Ele simplesmente emana. E essas ondas se assemelham muito com as ondas que ligam os neurônios no cérebro. É, porque o planeta é um organismo vivo. Pois é. Só que é o seguinte, quando essa onda liga a gente subliminarmente, vamos dizer assim, com a internet nós não ligamos fisicamente, nós estamos ligados, tem um fiozinho que liga o meu computador ao seu computador. Então quando pessoas o suficiente estiverem ligadas na internet ao mesmo tempo, a Terra se torna um grande cérebro, e nós somos neurônios desse cérebro, e a Terra passa a ter consciência. E isso foi feito com o protocolo 7, que foi um novo protocolo da internet que juntava Uau. Todos nós. Por isso a Len consegue modificar a realidade, por isso a Len consegue fazer muitas coisas com a realidade pela internet. Vocês estão ouvindo esse ruído? São os ouvintes roncando. Ah, droga. Sabe por que eu adoro Len? Cara, não tem porrada e sexo em Len? Não. Então por que nós estamos falando desse maldito anime? Tem ilusões, tem a Len autistando. O anime todo é isso e é muito bom. Por favor, aparece o peitinho dele no momento? Claro que não. Ah, pelo amor de Deus. Falando disso pra quê? Então, tem um superflat interessante, porque todos os outros costumam criticar a humanidade em geral. Esse, ele critica a sociedade japonesa, Paranoia Agent, e que funciona da seguinte forma. Existe um cara, um moleque, chamado Shonen Bato, e que ele tem um bastão de beisebol dourado. E ele mata as pessoas com seu bastão de beisebol dourado. E ele anda de patins. E ele vira um grande problema na cidade. Por quê? Me lembrando o Ness do Earthbound. O que era esse cara? Esse cara não existia. Esse cara foi criado pela sociedade japonesa pra se punir. Quando alguém fazia algo de errado e queria ser punido, ele era atacado. Por quê? O Shonen Bato não existe. Ele apenas... É o inconsciente coletivo japonês criando uma punição, porque japoneses fazem coisas erradas e querem se punir. Não lembro. Eles querem se punir se eles forem descobertos, né? Porque é aquele claro. Negócio daquela... É, óbvio. Como é que chama? Da vergonha. Como é que você falou do da honra, entre aspas. Da honra japonesa. Seria no caso. por causa da vergonha japonesa. Assim, porque o japonês tem muito essa coisa, né, cara? Ó, oh, eu não sou um bom aluno, eu sou uma vergonha pra minha escola, eu sou uma vergonha pros meus pais. Ó, oh, eu não consigo dinheiro pra sustentar minha casa, eu sou uma vergonha pros meus filhos, eu sou uma vergonha pro meu trabalho, eu sou um inútil, eu preciso me punir. Por isso que tem uma taxa de suicídio tão alta. E o Sonebato seria, no caso, um jeito... É, na verdade, o Super Flash, pelo jeito, assim, ele mostra muito, assim, de crítica social mesmo... E fala muito dos problemas internos dos japoneses. São japoneses falando sobre os problemas que eles têm. E não apenas japoneses. Os problemas de Evangelion eu vejo no mundo todo. Não, assim, eles focam... Você tem zilhões de problemas de Evangelion. Não, mas presta atenção. Você é a quinta criança. Provavelmente. Com essa idade. Oh. Eu não tenho mais idade pra pilotar. É. Enfim. É muito estranho, né, cara? Quando a gente vai tirar carteira de carteira de motorista de carro, a gente precisa ter 18. Pra gente tirar carteira de Evangelion, a gente precisa ter menos de 18. E Evangelion é um pouco mais perigoso que um carro, né? É, né? Eu ainda posso tirar a minha licença de motorista de Evangelion. Você ainda pode. Você não pode dirigir um Fusca, mas pode pilotar um Eva. Mas assim, eu falo do japonês, mas como eu falei... É, eles falam deles mesmos, tá? No contexto deles. Mas por isso que eu falei mais Shonenbato, que é um que é mais voltado pra sociedade japonesa. Não, mas tipo assim, como o ser humano é um só, ainda que as culturas possam ser totalmente opostas, os problemas acabam encontrando similares no mundo inteiro. Então você pode se identificar facilmente com um anime desse. Vamos parar de falar disso, porque é um assunto super chato que eu queria falar, só que eu amo. Tá ouvindo isso? É o barulho dos pulsos sendo cortados, eles já estão se matando. Ah, claro. Não nos culpem, tá? Não queremos ser presos por isso. Ninguém escutando mais. Inclusive, a gente pode começar... Não pitem suas paredes de vermelho. Nós podemos começar a fazer comentários neonazistas agora, porque não tem ninguém escutando. Só você gosta de fazer comentários neonazistas. Droga. Então vamos dormir também, que eu faço. A gente pode encerrar o programa também. É uma ótima ideia. Então tá, vamos dormir. Boa noite.